às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea solta. A música animada para que consigas encarar melhor o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. Ora, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rédea Solta especial de hoje. Eu diria que é dos programas que fiz até hoje aqui na rádio em que estou mais nervoso. Este é o efeito Flávio Furtado. Não, então. Olha, tu sabes que eu não te conheço assim tão formal. Não me nem conheces assim tão formal, nem tão cheiroso. Epá, é verdade. Hoje tive que receber o Flávio em grande. Ele está perfumado. Vocês aí em casa não conseguem sentir o cheiro, mas ele está perfumado. Tu habitualmente para a TV não vais assim? Não vou, sabes porquê? Porque eu gosto de ser mais discreto. Ah, mas hoje tinha de receber em grande. Cheira-me que, além do teu perfume, cheira-me que tens um encontro daqui a bocado e não me queres contar nada. Não, partilha, nada partilha. Nada disso, nada disso. Olha, como eu dizia, estou nervoso. E porquê? Porque apesar de ter aqui à minha frente alguém que eu considero um amigo e alguém que deixa sempre as pessoas à sua volta muito descontraídas e sempre muito divertidas, no fundo sinto-me nervoso porque acho que tenho a responsabilidade hoje muito grande de levar até às pessoas alguém que nós habitualmente vemos todos os dias. Mas eu acho que ainda há muito sobre ti que as pessoas não sabem. E eu tenho pelo menos esta ideia e hoje sinto-me na responsabilidade de levar até às pessoas um Flávio Furtado que faz sentido conhecer. E não acreditam, há muita coisa sobre mim que as pessoas não sabem, mas tu podes perguntar tudo. Posso perguntar tudo. Tudo. Mas não acreditem em tudo aquilo que vem no Google. Se puserem o meu nome no Google, não acreditem em tudo. Olha, há muita coisa e eu tenho muita coisa para te perguntar. Tu achas que as pessoas querem saber alguma coisa sobre Eu mim? Acho. Eu acho e digo-te uma coisa. Foi das vezes em que mais mensagens recebi antes do programa começar. A sério? É verdade. Foi das vezes que recebi mais mensagens antes do programa começar, foi das vezes que mais perguntas recebi para te fazer, portanto há muita gente com muita curiosidade e eu tenho a certeza absoluta que vai ser dos programas mais ouvidos. Comecei na rádio. Começaste na rádio? Eu comecei na rádio com... Eu posso contar isto porque a Rádio Quinta do Conto se calhar... ouve-se nos Açores. Ouve-se em todo lado. Facebook e muito no estrangeiro também. Vou-te só aqui desviar um bocadinho o microfone para a tua cara se ver da melhor forma aqui na nossa câmara. Está bem assim? Está ótimo, assim está ótimo. Tu sabes que eu comecei na Rádio Laje, a voz da Força Aérea Portuguesa, uma rádio que pertence à ARIC, a Associação de Rádios de Inspiração Cristã. E como é que eu vou parar a rádio, assim, de uma forma muito, muito rápida? Há um passatempo, eu tinha 7 anos, e há um passatempo porque a Rádio Laje ia oferecer 3 viagens à Euro Disney. E o que é que tínhamos que fazer para ganhar este passatempo? Enviar um conto original. E eu enviei o meu conto. No sábado à tarde, no dia em que iam revelar os vencedores, 3º prémio vai para, e foi para alguém. 2º prémio vai para, e foi para outra pessoa. 1º prémio vai para, e foi para uma 3ª pessoa. Para mim, nada. Para ti, nada. Mas, de repente, a Fernanda Dias, que era a locutora desse programa, faz uma revelação surpresa. Temos um prémio extra, um prémio de consolação para a pessoa com maior lata. E quem é que recebeu o prémio de maior lata? Eu mesmo. E tu sabes porquê? Porque eu mandei um conto original que se chamava A Fábula da Cegonha e da Raposa, mas no fim também copiei o nome do autor, que era La Fontaine. E então, eles acharam que eu tive também a lata e decidi dar-me um prémio que foi ir à Disney. E foi assim por acaso que começaste no mundo... E mantive-me na rádio até aos 18 anos, até vir para Lisboa. E gostavas de fazer, não? Adorava. Sabes que a rádio tem uma coisa maravilhosa, que é as pessoas aprendem a gostar de ti sem te conhecerem. Também quando as é pessoas nos veem na televisão, as pessoas criam juízes de valor, ou pela forma como nós nos vestimos, como nós nos sentamos. Como gesticulamos até. Nós só comunicamos 7% da nossa comunicação é verbal, tudo o resto é a linguagem corporal, não é? E as pessoas em televisão às vezes criam valores. Eu há bocado ouvia uma pessoa que me dizia, eu achava que tu eras muito arrogante. Gente, eu descobri isto hoje, não sabia, que acha que eu sou muito arrogante, porque dizem que eu em televisão tenho uma postura arrogante. Desmistifica lá. Não, eu digo-te uma coisa, e para todos lá para casa, até vou virar para mim, porque também as pessoas também me querem ver um bocadinho. Hoje querem ver mais a ti, mas também me querem ver um bocadinho. Eu queria só dizer uma coisa, o Flávio, e isto não é por ele estar aqui à minha frente, o Flávio é talvez a pessoa em televisão que mais me surpreendeu. Neste meio. Sou igualinho. Que mais me surpreendeu. Eu falo à mesma velocidade, eu digo as mesmas baboseiras. Tudo. O que sou nos bastidores, sou e quando eu digo surpreender, é... Surpreender-me no bom sentido em que eu tenho aqui à minha frente alguém que tem uma série de valores que tu notas logo à distância que tem e eu acho que com as coisas que tu fazes em televisão nem sempre te é permitido mostrar tu, a pessoa a 100% que tu és. Na televisão tu estás ali, tu estás num formato, tens que cumprir aquilo para que foste convocado, não é? Eu vou, por exemplo, isto agora aqui, esta antena que tu me estás a dedicar e que eu agradeço, parece que estamos aqui a lamber as botas um ao outro. Mas não é nada disso. Vim aqui para falar com o coração, que é, eu aceitei estar aqui hoje, só porque tu tens ideia, a minha família vive nos Açores e estão cá a passar férias comigo. Eu deixei-os em casa sozinho e vim aqui passar este tempo convosco. Agradeço-te imenso. Contigo isso. E com quem te ouve. E explico porquê. Nós só somos aquilo que achamos que somos e que as outras pessoas pensam que nós somos. Há pessoas que acham que quem trabalha em televisão, quem tem uma profissão que obriga à exposição, que é muito diferente. Nós só somos aquilo que as pessoas pensam que nós somos. E eu aceitei este convite porque te conheço e porque nutro um carinho especial por ti, mas se fosse outra pessoa qualquer, eu iria, porque se as pessoas nos convidam para coisas deste género é porque nos dão alguma importância. Há sempre alguém que não vai gostar de me ouvir aqui hoje, mas é porque nos dão alguma importância. E rejeitar este tipo de convites é não ser grato àquilo que as pessoas pensam que nós somos. E por isso eu dificilmente não estaria aqui. E quando digo que não a outros projetos, é porque não posso mesmo, porque de resto tento sempre retribuir, é o mínimo. Olha, agradeço, Fábio, não fazia ideia, a mínima ideia que tinhas cá a família, portanto agradeço-te imenso, isto agora até fiquei ainda mais nervoso. E também porque tu me tiras umas fotografias às vezes bonitinhas. Nem é por isso. E queria, no fundo, dizer isto, que efetivamente o Flávio surpreendeu-me imenso, desde que o conheci logo no início, e portanto também daí esse convite para tu estares hoje aqui, e uma grande admiração tenho também por ti, por tudo aquilo que tens feito, que eu acho que tem sido muita coisa, se nós olharmos, e hoje estava a fazer a pesquisa, para aquilo que tu já fizeste, há coisas incríveis que já marcaram o teu curso. Eu já fiz coisas, eu às vezes, eu ainda outro dia estava a título de brincadeira a falar sobre o meu currículo e depois, sabes que há sempre aqueles treinadores de bancada e aqueles comentadores de redes sociais que, na maioria, quando nós lá vamos ver quem são perfis que têm 3, 4 seguidores, foram criados há 24 horas, a maioria são pessoas que, olha, se calhar alguns até frequentam a nossa casa e depois criam perfis anónimos para poderem falar mal de nós, mas eu já fiz um bocadinho tudo. Eu, se chegar aos 80, 90 anos e não for um homem realizado, não é por não correr atrás. Olha, eu já dei catequese, eu cantei no coro, eu fui acólito, eu fui presidente do Conselho de Jurisdição de um partido político. Fiz parte da lista, não interessa falar aqui de cores, mas eu estive em 12º lugar numa lista partidária de um candidato ao Governo Regional dos Açores. Eu trabalhei na Vorten, eu fiz a abertura da Vorten do Colombo. Eu trabalhei no Solário, o primeiro Solário que abriu em Portugal, no Centro Comercial Colombo. Eu trabalhei numa agência de manequins enquanto booker. Eu fiz rádio. Eu, o que é que fiz tu mais? Tu cozinhas. Eu cozinho. Eu estagiei na Nova... E é um grande cozinheiro. Eu estagiei na Nova Gente. Fui diretor do Big Brother Magazine, a primeira revista, a revista oficial do Big Brother. Eu fui concorrente de reality show. Eu já fui jornalista. É comentador. Cor-de-rosa. E tu sabes que o mais engraçado é que tudo na vida me vai acontecendo por acaso. Vai-te sempre aparecendo sem tu estares à espera, é isso? Cruzo-me com alguém que me formula um convite. É por isso que eu sou grato, sou muito grato. Fez agora, no passado dia 20, 6 anos que terminou o Big Brother VIP, programa onde eu participei, e fiquei em segundo lugar. E eu fui lá agradecer. Nenhum outro, e eu não estou aqui a tentar criar confusão, mas nenhum outro colega meu, pelo menos daqueles que eu acompanho nas redes, se lembrou sequer que fez 6 anos que tinha terminado... o Big Brother VIP. E tu fizeste essa menção. Já fiz, no teu Instagram. Agradecer, porque lá está, quem trabalha em televisão, nós só lá estamos enquanto as pessoas quiserem. O Zé Afonso, um senhor que era aqui deste lado, da margem do Rio, dizia: é o povo que mais ordenha. Mentira, é o povo que mais ordena. E quando tu trabalhas em televisão, tu só existes enquanto as pessoas quiserem. Pá, eu sou muito, muito grato. Tu tens um carinho especial pelo Big Brother VIP, mas já vamos lá falar sobre isso. Eu, aliás, acompanhei essa edição. Eu queria só dizer aqui várias coisas antes do programa começar. Queria, em primeiro lugar, e nem tive tempo, agradecer ao Flávio o facto de aqui estar. Eu acho que é de um enorme fair play a tua vinda hoje aqui. Eu acho que isso se vai comprovar também com esta entrevista. Queria dizer ao Flávio que ele tem que se preparar para um facto aleatório sobre ele próprio. Ou seja, eu... Vai chegar a uma hora deste programa em que eu te vou perguntar, e aliás eu queria que fosse já no início, que tu queria que tu dissesses alguma coisa que tu viesse à cabeça assim de repente. Vou-te dar um exemplo. Houve uma convidada agora há 2 semanas que dizia que dorme sempre com o cabelo em trança. Portanto, é algo que ninguém quase sabe sobre ela, uma coisa que foi deitada assim para o ar para o nosso programa. Eu queria que tu dissesse o mesmo, alguma coisa sobre ti que pouca gente ou quase ninguém conhece. Qualquer facto que tu te lembras agora de repente sobre ti. Não precisa dizer já. E o meu facto aleatório, que eu também dou sempre, é sobre ti. E eu ainda não tinha dito isto que vou dizer hoje aqui. E é muito engraçado, vais-te fartar de rir. algum facto sobre um facto mim, aleatório que... sobre ti, qualquer coisa que tu te lembras agora, de repente, sobre a tua pessoa, que nunca calhou teres dito, nunca, ou muito pouca gente sabe sobre ti. Não precisa de ser já, podes ir pensando sobre isso. Olha, juro-te por tudo. Que não te estás a lembrar de nada. Eu vou-te dar o meu, e eu acho que é engraçadíssimo. O meu facto aleatório é, Flávio, eu já fui entrevistado por ti, e tu não te lembras. Um vox pop na rua. Um vox pop na rua. Para um reality show. Para um reality show. E eu parei-te na rua e tu ias com umas amigas. Não acredito! Tu lembras? Não acredito! Eu tenho uma memória de elefante. Como é que isto é possível? Tu ias com umas amigas e eu fui perguntar-te quem é que... Na, quem é que deveria ser expulso naquele domingo à noite? Eu não acredito nisto! Ah, eu não acredito nisto! Lembro-me de tudo! Outro como dia, é que é possível? Há um concorrente que é o Diogo, o alentejano, que participou na 7ª edição da Casa dos Segredos e quando ele sai da casa vem ter comigo e diz-me: nós já nos conhecíamos, eu pois já, entrevistei-te à porta da estação do metro do Rossio para te perguntar o que é que eram grunhidos. Que som é que fazia o porco, que som é que fazia a vaca, e lembro-me mas perfeitamente as respostas. Como é que isto é possível? As pessoas não estão a olhar bem para mim, espera lá, eu vou virar para mim. Isto, eu juro por tudo que eu não falei disto com ele. Não, as pessoas podem achar que isto é comigo. Eu não falei disto com ele. Eu sabia disto até hoje, sempre soube, nunca lhe disse isto. Sabes, o Flávio entrevistou-me e lembrava-se perfeitamente do que é que foi. Sabes que há pessoas que me abordam na rua para tirar uma fotografia ou para dizerem que gostam de mim. E eu, se as reencontro, você fala com tanta gente, não se lembra de mim. Lembra-me? Eu nomes, eu sou como a Dory. Eu dou a volta ao aquário, aquela do Nemo, do filme. Sim. Eu dou a volta ao aquário e, como é que te chamas? Como é que te chamas? Mas, por isso é que eu trato toda a gente por meu amigo e minha amiga. É verdade, já tinha reparado. Porque, para não incorrer no erro de trocar nomes, eu digo, então minha amiga, como está? Então minha querida, como está? E assim... fica tudo satisfeito. Caras nunca me esqueço. Situações nunca me esqueço. Agora, nomes... Epa. É absolutamente incrível como é que tu te lembras disto. É absolutamente incrível. Estou estupefacto. Estás a ver? Não fazia a mínima ideia. E tu sabes, nós não falámos sobre isto. Podemos fazer publicidade? Podemos, sim, senhor. É mó ofante. Mentira, nunca tomei. Mas podemos, sim, senhor, que aqui não é esse problema. E digo-te mais, foi precisamente no Marquês de Pombal. Não, mentira. No Terreiro do Paço. No Terreiro do Paço. Foi dos piores vox pops que eu fiz, explico-te porquê. Nós íamos sempre ou para ali a zona da Amadora, Colombo, Vasco da Gama, que é também e eu quis mais variar, e então fomos para o Terreiro do Paço. Eras dos poucos, tu e as tuas amigas, vocês eram dos poucos portugueses, porque ali só há chineses, olha, como dizia o outro senhor, charters chineses, né? E então há muito estrangeiro naquela zona e... é preciso o triplo do tempo para se conseguir fazer um vox pop, entrevistar 5, 6 pessoas que na realidade vejam o reality show. Foi incrível. E depois ter uma fotografia connosco. Eu ainda estou a pensar nisso, que eu estou a falar contigo, a pensar o que é o facto sobre mim. Foi que se calhar isto era mais fácil de ter dado o contacto de alguém que priva comigo. Sim, mas eu tenho aqui mensagens especiais para ti. Uma coisa sobre mim que as pessoas não saibam, por exemplo, eu sei cozinhar rabo de boi, mão de vaca, com grão, mas não gosto. Ah, não gostas de comer? Não, gosto não de gosto. Cozinhar. Adoro o molho. O molho com o pãozinho. As pessoas podem estar a achar que eu estou aqui tipo vaca a esconder o leite e que não quero contar coisas sobre mim. Mas é mesmo isso, não te lembras de nada. Não me lembro de uma coisa sobre mim que já não se saiba, até porque, como deves imaginar, estive durante 3 meses a aparecer de cuecas na televisão, a cozinhar, a dormir, aparecia de todas toda a as gente formas viu e maneiras, tudo, eu acho que se sabe tudo sobre mim. Olha, Flávio, eu queria também relembrar às pessoas, e se me vires aqui a fazer coisas nos telemóveis e nos computadores é porque estou a divulgar isto ao máximo que eu posso em todo o lado, e queria dizer às pessoas que há um número para o qual podem e devem ligar, não é? O Flávio, que é o meu? Não, 91, não digas aqui. Olha, mas eu gostava, e tu que fizeste até recentemente, estreaste recentemente a fazer programas de domingo à tarde, e de outros meus parabéns fizeste exemplarmente, queria que vendesse aqui o nosso número de telefone para as pessoas te poderem ligar e deixar as suas perguntas. Como é que tu venderias aqui este nosso número? Aí está aqui. Olha, como é que venderia o número? Não o vai habilitar a ganhar um fantástico Volvo X40, nem temos 50 mil euros em cartão para lhe oferecer, mas 210-860-787, 210-860-787, liga, esta chamada telefónica tem um custo normalíssimo, se é daquelas pessoas como eu, tenho um WTF, pois não lhe vai custar nada. 210-860-787, olha, o que é que ganha? Ganha a oportunidade de me dizer tudo e mais alguma coisa. Se gosta de mim, pois, olha, manda-me beijos e abraços. Se não gosta, 210-860-787 e aproveito para me xingar, para me dizer tudo. Não, tudo aproveito. Eu acho que hoje aqui, e digo-te uma coisa, Flávio, tu não vais acreditar nisto que eu te estou a dizer, mas nunca esteve tanta gente a ver um vídeo em direto no meu programa e nunca tive tantos comentários sabes que é normal, há pessoas que não se pode agradar a toda a gente, não é? Não, é normalíssimo que não. Tu conheces, pá, eu não me considero um tipo nada snob, falo com toda a gente. Mas confessas que poderá haver pessoas que pensem isso. O privilégio de trabalhar, eu falo com a senhora da limpeza e com a senhora do bar, como falo com os apresentadores, trato toda a gente, somos todos iguais, a vida vai-nos dando oportunidades diferentes. Eu digo, toda a gente tem um talento. Ainda, muitos ainda não tiveram, foi a oportunidade de demonstrar esse talento. Mas eu acho que não sou nada arrogante, nada, nada. E hoje quando me dizem, ah, você em televisão tem assim uma postura muito arrogante, nariz empinado, digo, fogo. Estás a ver, eu tenho que treinar mais as minhas expressões ao espelho. Eu acho que será muito porque, no fundo, em uma das coisas que tu mais fazes em televisão é comentar a vida dos outros. Eu acho que até lo faço, de uma forma muito... Sim, mas eu acho que há pessoas que podem não compreender isso. Eu acho que pode ter a ver com isso. Ah, um facto sobre mim que as pessoas não sabem. Lembrei-me. Olha, ainda bem que me dás a oportunidade. Força. Eu leio muitas vezes nas redes sociais o seguinte: arranjam de trabalho, malandro, não fazem nada, e estão aí na TVI, vão aí fazer uns comentários e ainda ganham. Pessoal, eu acordo todos os dias, 7h30, 8h30 da manhã no máximo, se tenho que ir para a TVI e vou fazer o meu trabalho, saio da TVI e vou continuar a trabalhar, porque as pessoas não sabem, mas eu... faço gestão de redes sociais, de marcas e de figuras públicas. Essa eu também não sabia. Sabes que sou teu concorrente. Essa faço também gestão não... e muito bem da página essa da Nossa Maria. É verdade. Não é? Mas essa eu não sabia. Eu faço parte de uma equipa que tem um estúdio equipado com câmaras de vídeo, tal qual como nós vemos na televisão, com câmaras fotográficas, e nós fazemos conteúdos para blogs, para Facebooks, para Instagrams, de várias marcas e de várias caras conhecidas. E por isso... Eu sou uma pessoa normal, como todas as pessoas normais. Eu tenho um trabalho, eu desconto para a Segurança Social, e aquilo que as pessoas veem em televisão é, se nós formos a comparar a um iceberg, é a pontinha. É uma Porque pontinha. É aquela parte que me obriga à exposição. Eu depois faço uma série de coisas. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu passo a ferro, faço... Olha, Flávio, tu és tão bom a vender o 210 que... Ninguém liga. Não, já ligaram. Ah, pronto. Temos uma chamada já em linha, eu ainda não atendi porque estava a deixar de falar. Então vamos ver quem será a primeira pessoa a falar connosco esta noite. Acredito a deixar a primeira pergunta ao Flávio. Flávio, muito... Flávio, não. Ora, boa noite. Quem é que nos ouve para deixar então essa pergunta ao Flávio? Oi. Ora, boa noite. Como está? Estou bem. Parece-me pela voz que é... Tens de pôr os fones, exatamente. Parece-me pela voz que é alguém que costuma ligar para nós. E tu dizias ainda há pouco que a rádio tinha esse poder de nós falarmos com as pessoas e criarmos essa simpatia sem as pessoas nos conhecerem. É verdade. E criei uma relação também muito genuína com esta senhora que nos ouve agora, que geralmente é sempre a primeira pessoa a ligar, portanto tem sempre esta rapidez para ser a primeira pessoa a ligar. Dona Helena, é verdade que estamos a falar consigo, não é? É verdade, Filipe. Seja muito bem-vinda. A Dona Helena foi também uma das pessoas que estava mais ansiosa pela tua entrevista. Boa noite, Dona Helena. Mensagens. Olá, Flávio. Boa noite. Está boazinha? Já jantou? Sabe que eu que o conheço? A sério? Do Colombo? É capaz, mas de mas já há muitos aninhos. Acho que era na Vorting, não era? Que o Flávio teve? Eu fiz a abertura... Estou a arrepiar, mó. Testemunha aí como estou a arrepiar de falar com a Dona Helena. Helena, eu fiz a abertura da Vorta do Colombo em 97, se não me engano. Exatamente. É como se lembra tão bem de ti. Não me diga que lhe vendi algum frigorífico que já não funciona. Não, não, não. Eu, quando foi a abertura, eu estive lá. E diga lá se eu já não era palhaço. Se não estava não sempre... é nada palhaço. Só é uma pessoa muito querida. É uma pessoa muito querida, muito simpática. Obrigado. Muito transparente. E fala como deve ser. E é disso que nós gostamos. Pronto. É muito provável que a Dona Helena, a qualquer momento, comece a chorar, falar contigo. Acontece muitas vezes. Mas a Dona Helena sabe que... Olha, vou-lhe contar uma coisa. Vou fazer aqui uma confidência. Sim. Eu trabalhava na Vorten do Colombo e eu estava lá há 15 dias. E sou abordado por duas pessoas que lá foram comprar uma aparelhagem. Sim. E eu vendi-lhes a aparelhagem. Eu falo pelos cotovelos e eu perdia muito tempo com cada cliente porque falava de tudo e mais alguma coisa. E no fim... Eles perguntaram se eu estava a gostar de trabalhar ali. Eu só lá estava há 15 dias. Acredita que me deram um cartão, que me convidaram a ir ter com eles, iam abrir o solário para onde eu fui trabalhar, ganhar muito mais. Isto para dizer que nós temos que ser sempre simpáticos, porque às vezes não sabemos quem é que está à nossa frente. Do outro lado. É verdade. Isso é muito bonito. Muito bonito. Eu quando digo ser palhaço, há pessoas que acham que eu não tenho problemas, porque eu passo a vida a rir e a dizer baboseiras. Mas também tenho. Agora acho que as pessoas não têm a que levar com os nossos problemas e quando estamos mal dispostos, só lhe ficamos em casa. Exatamente, é verdade. E a minha amiga mora aqui pertinho? Eu moro em São Domingos da Rana, mas sou alentejana, sou de Santiago do Cacém. E já jantou? Eu já jantei. E não tenho uma sobrinha? Nada, não lhe sobrou nada? Tenho. Olha, se não tiver, arranja-se. Não tenha problema. Casa da Alentejana é como casa da Soriano. É da porta verdade, para dentro, todos dormem e todos comem, não é? É verdade. Dona Helena, tem aqui alguma pergunta para deixar ao nosso Flávio ou não? Eu tenho a impressão que não. Já lhe disse tudo o que lhe tenho a dizer. Adorei vê-lo na... Foi na quinta das celebridades também, não foi? Não, foi no Big Brother. Foi no Big Brother VIP. Era, é a mesma coisa. Mudou o nome, mas aquilo, o objetivo é o mesmo. Mas pelo que me lembro, também trabalhaste lá muito. Por isso é que se calhar é essa confusão daqui das celebridades. Fazia reportagens para o programa. Era comentadora. Também. Ora bem, já tens aqui uma mensagem da Albertina. Temos que ler também daqui a pouco. Dona Helena, muito obrigado por esta chamada. Temos que ser rápidos hoje. Um grande beijinho. Helena, um beijinho grande e saúde, que é o que a gente precisa. O resto a gente arranja. Obrigada, querido. Um beijinho para vocês. Um grande beijinho. Saúde para si. Obrigado. Um beijinho, com licença. Boa noite. Obrigado. Nós geralmente damos mais tempo às pessoas que nos ligam e eu gostaria, mas hoje eu tenho para já tenho muitas perguntas para fazer ao Flávio e sei que a qualquer momento vão ligar pessoas e, portanto, também quero deixar a linha minimamente aberta para essas pessoas. Tens aqui já uma mensagem da Albertina que diz: boa noite, menino Flávio, na rádio da Quinta do Conto, cuidado com a língua. Beijinho da Albertina. A quem é a Albertina? É a nossa Albertina ou é outra Albertina? A nossa Albertina, do público. A nossa Albertina está em todo lado. A nossa Albertina está na rádio, está na televisão, está no teatro. É, faz-me lembrar a Anitta. É, a Albertina vai à praia, a Albertina vai à rádio. Vai tudo lá. Olha, sabes que a Albertina é daquelas pessoas que... A Albertina é a pessoa, para contextualizar as pessoas lá em casa, é a senhora do público que nós tantas vezes vemos mais do lado, não é? Aliás, é a mulher do Malato. É a mulher do Malato. Sabes que a Albertina é daquelas pessoas de quem eu nada sei, mas por quem tenho um carinho muito grande. É verdade, eu sinto o mesmo. Porque a Albertina é aquela... É a nossa avózinha. Está lá sempre. Não é a nossa avó. Albertina, ele chamou-te de velha, Albertina. Não é nada, eu adoro Albertina. Albertina é a nossa mãezinha lá da televisão. Eu adoro a Albertina. A Albertina é boa gente. É impossível não gostar da Albertina. E é isso que tu dizes. Nós gostamos tanto dela e pouco sabemos sobre ela, não é? É verdade. A Albertina está sempre lá. Tem todo o lado. Beijinho até grande, Albertina. Um grande beijinho para a Albertina. Olha, tens muitos comentários já. Eu vou deixá-los um bocadinho aqui em stand-by. E porquê? Porque quero lembrar às pessoas que há o 210-860-787 para ligar. É para podermos então aqui falar com o Flávio. Vamos então aqui ler só um ou outro comentário, só para começarmos desta forma. E também para moralizar as pessoas e para motivar as pessoas lá em casa a deixarem também os seus comentários. Ora bem, boa noite desde Alcácer do Sal, diz o António Cruz. Portanto, é longe. Um abraço para o Alcácer. Já fui feliz em Alcácer do Sul. Já foste feliz. Come-se muito bem. É verdade. Maria Emília Creio. Olá, boa noite da Quinta do Conto. Portanto, está aqui ao nosso lado. O Carlos Santos pergunta quando é que a RQC vai ter, portanto, frequência. Eu também gostaria imenso, e quem sabe, neste momento somos só online, mas permite-nos chegar a muita gente e muito fora do país também. Dizia também aqui a nossa querida Fernanda Melo. Aí está um açoriano cheio de lata e inteligência, diz a Fernanda. Parabéns, Flávio, e deixa-te beijinhos. Beijinhos para a Fernanda também. Vamos então ler só aqui o último. Boa noite e beijinhos aos dois. Gosto muito do Flávio, admiro bastante. Não o conheço pessoalmente, mas adorava, diz a Beatriz Silva. Beatriz, beijinhos, Beatriz. E quem sabe um dia ela terá a sorte e o privilégio de conhecer o Flávio. Um dia fazes aqui um open day e eu volto cá. Está combinado? Está combinadíssimo. Está combinado. Eu nunca falho os meus compromissos. Flávio, olha, vamos começar já por falar naquilo que é, no fundo, aquilo que nos une aos dois, que é o Você na TV. Há alguém muito especial que te deixou uma mensagem. Eu espero ter a capacidade de colocar então isto aqui a dar sem qualquer problema. Há uma pessoa do nosso Você na TV que te deixou uma mensagem. Queres adivinhar quem foi? Não faço ideia. Sabe, faz ideia? Não faço. Quem é que gostarias que tivesse deixado uma mensagem? Também é boa esta. Sabes que todas as mensagens me surpreendem. Isto pode parecer discurso de Miss, não é? De candidato a Miss. Mas todas as mensagens me surpreendem. E obviamente que há pessoas por quem eu tenho um carinho maior ou uma gratidão maior, mas gosto de toda a gente por igual. Olha, eu vou lançar a mensagem e vamos falar sobre esta pessoa já de seguida. A pergunta é no meio de brincadeira, portanto tem jeito de brincadeira, mas aqui vai. A primeira mensagem de hoje deixada para Flávio é de... Querido Flávio, como é que você tem paciência para andar a inventar boatos que alimentam as redes sociais? Tchau! Um beijinho! Conseguiste identificar quem foi? Maria. A nossa Maria Cerqueira Gomes deixou-te esta mensagem. É verdade. E atenção, eu disse-lhe só, queres deixar uma mensagem ao Flávio? E ela começou imediatamente a gravar. Portanto... Tu sabes que há coisas que são previsíveis, porque quem trabalha em televisão... Primeiro, eu comecei no papel. Estagiei na Nova Gente e mais tarde fui um dos fundadores da revista Flash. Há coisas que são previsíveis. E hoje em dia, com as redes sociais, as figuras públicas antecipam-se e dão os grandes exclusivos nas suas plataformas, porque também é nas suas plataformas que hoje em dia faturam. Também é verdade. À semelhança do que acontece com o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ganha tanto fora do campo como ganha no campo. O Ronaldo tem dois contratos vitalícios com duas grandes marcas. Se não me engano, ele recebe 30 milhões líquidos anuais e com estas duas marcas ele por ano tira 24, 25 milhões. Ou seja, as figuras públicas hoje em dia ganham tanto também, quer no palco, no caso dos cantores, quer fora da televisão, no caso das pessoas, dos atores ou dos apresentadores, ganham tanto nas suas redes como naquilo que é o seu core. E por isso vão dando os exclusivos no seu Instagram, no seu Facebook. E então a imprensa está sempre muito atenta àquilo que se diz na televisão e àquilo que as figuras públicas publicam nas suas redes para depois conseguirem replicar e dar eco. E obviamente que eu sabia que outro dia, ao comentar aquele vestido da Maria que parecia assim a ser um abajuzito, era bonito, mas que era assim um daqueles vestidos de mamã, eu sabia que ao dizer aquilo que ia despertar, a deixar o interesse de algumas pessoas. E houve alguns meios que deram eco àquilo. A Maria, sabes que eu não conhecia a Maria. Eu conhecia a Maria de vista. Temos alguns amigos em comum, pessoas de quem eu gosto muito e que também gostam muito da Maria. O caso do Miguel Vieira, que ainda ontem lá esteve. Mas a Maria é uma agradável surpresa, porque a Maria tem tudo para ser snob, a Maria tem tudo para ser elitista, mas a Maria é muito de afeto, é muito de carinho, é muito de toque. Tem sido uma agradável surpresa. Infelizmente, eu não sei se deveria dizer isto ou não, mas infelizmente a Maria teve a sorte ou o azar de ir para um grande canal, comparando com o Porto Canal onde ela estava anteriormente, ocupar um lugar que até então tinha sido da Cristina. Olha, a expectativa é muito grande, a Cristina tem milhões de seguidores nas redes, a Cristina tem muitos anos, leva muitos anos disto, comparando com a Maria. E obviamente que a Maria está sempre constantemente a ser alvo de comparação com a Cristina. Claro. Mas é uma pena, porque se as pessoas esquecerem, quando digo esquecerem a Cristina, não é esquecerem que a Cristina existe, é esquecerem que a Cristina esteve no Você na TV. Claro. E olharem para a Maria enquanto profissional, a Maria é uma excelente profissional. Mas digo-te uma coisa, eu sinto, e porque também leio muitos comentários nas redes sociais, que é o meu trabalho, que essa comparação já começa a desaparecer. Sabes, sentia no início, efetivamente havia, agora, neste momento, atualmente, não sinto isso. Portanto, até porque uma não tem nada a ver com a outra. E ainda bem que não, não é? Tem objetivos diferentes, tem formas de estar na vida diferentes. Formas de apresentar. Tem, sobretudo, formas de estar em televisão diferentes. Claro, as pessoas têm que olhar para a Maria enquanto a Maria, que agora está com o Manel e que faz o Você na TV. É como no casamento. Imagina claro. O que é. Um casal separa-se e passarem a vida a comparar a atual mulher à antiga companheira. Quer dizer, não me faz sentido. Acho que é uma altura em que as pessoas têm que olhar, esta é a companheira deste senhor, esta é a minha madrasta, e não passarem a vida a fazer comparações com as antigas relações. Flávio, sentes-te confortável a falar do tema Cristina Ferreira ou não eu queres falar sobre isso? Sinto-me confortável a fazer sobre tudo. Nós não aqui queremos, aqui, não. queremos deixar totalmente à vontade. Foi um tema que nem fui eu que falei nele, mas gostaria de saber a tua opinião. Porquê, Flávio? Porque tu, o teu grande início em televisão, portanto o teu grande impacto em televisão começa no Você na TV, se não estou em erro, se estiver enganado podes aqui corrigir-me, eu estive a fazer o meu trabalho de pesquisa, mas confesso que foi muito difícil pesquisar sobre ti porque é difícil chegar ao início. Porque há muita coisa sobre ti no meio, mas há muito pouco no teu início. Mas sei, ou pelo menos tenho essa noção, que tu começas em grande no Você na TV ao lado de Cinha Jardim e de Lilica Nessas, no Dizem Elas e Eles, não é? Dizem Elas e Eles. E ele. E portanto, é no Você na TV que tu começas, ou seja, lá que encontras também Cristina Ferreira. E não há muito sobre o início, de repente, o gajo aparece de onde? Eu explico-te. Tudo na minha vida, como eu te dizia, tem sido por acaso, graças a Deus. E a minha ida para a televisão acontece por acaso. Eu estagiei na Nova Gente, já o disse há pouco, fui um dos fundadores da revista Flash e ao fim de algum tempo eu cansei-me daquilo que eu durante anos denominei como a Brigada do Croquete. Porque a maior parte dos nossos famosos, e generalizando, tu se os virares ao contrário, nem cotão lhes sai dos bolsos. Mas isto generalizando, há uns que são muito pouco simpáticos, muito pouco humildes, E muito arrogantes. Eu costumo dizer que há figuras públicas que são excelentes guionistas para a televisão, porque eles inventam os personagens, criam as suas histórias, fazem todo o filme. E eu estava muito cansado disto. E então decidi dedicar-me a outras coisas e deixar o mundo da imprensa rosa. E faço um livro que se chamava Manual para Alpinistas Sociais. Um livro que ensinava a ser famoso. Era uma sátira, o livro era uma brincadeira, valia o que valeu. Era um livro que ensinava quem queria ser famoso, comprava aquele livro e dando exemplos com nomes, porque eu acho que eu sou contra os cronistas sociais que dizem eu sei que o outro sabe, que não sei quem sabia e que não dizem nomes. Uma pessoa quando aceita ser comentador de desporto, de política, de economia, de sociedade, tem que o fazer com frontalidade. Claro. Eu acho que só assim é que as pessoas merecem o respeito de quem as ouve. E eu faço um livro onde relatava, ensinava a ser famoso, dando exemplos de figuras públicas que aparecem diariamente nas revistas e na televisão. E vou à TV apresentar este livro. E aquilo correu muito bem do ponto de vista das audiências. Um dia estou no Bairro Alto e há uma pessoa a quem eu serei eternamente grato, que é Gabriela Sobral, que entretanto saiu da TV e foi para a SIC e agora está numa outra fase da sua vida, que me aborda e que me diz, vi-te, isto assim de uma forma muito sucinta, vi-te na televisão, gostei daquilo que tu disseste, rimo contigo, gosto da tua forma de estar, queres fazer uma experiência? E eu fui. Fui fazer uma experiência, fui primeira semana, fui segunda semana, fui terceira semana e depois, quer a Cristina, quer o Manel, a quem serei eternamente grato, gostaram da minha forma de estar, gostaram da minha forma, das baboseiras que digo, e aprovaram a minha estada no Você na TV e lá estou há quase 10 anos. Há quase 10 anos, portanto tu começas em grande... Entretanto era uma oportunidade de ir fazendo outras coisas, de provando que tinha outras valências e que era capaz de fazer mais do que uma apresentação social, e reportagens e deram uma oportunidade. Sabes que eu não tenho a ambição, eu nunca tive a ambição de fazer televisão e talvez esta liberdade me dê algum conforto, porque há pessoas que sonharam a vida toda ir parar à televisão, há pessoas que só fazem aquilo e eu não. A televisão para mim dá-me enorme prazer, sobretudo porque estou muito próximo das pessoas. Obviamente não vou ser hipócrita, dá-nos uma visibilidade que nos permite fazer outro tipo de coisas, mas eu acho que quem trabalha em televisão tem que ter sempre o seu plano, não é B, é o A. A televisão é o B e tem que ter o A, porque a televisão para isto como no futebol não há muitos Cristiano Ronaldos. No futebol não há muitos Cristiano Ronaldos, o que eu quero dizer é que não há muita gente a ganhar aquilo que o Ronaldo ganha, temos agora um Félix, mas lá está outra exceção, e na televisão é igual, é da mesma forma. Nós temos um Manuel Luís Goxa, nós temos uma Cristina Ferreira, nós temos uma Maria, nós temos uma Julia Pinheiro, temos uma Teresa Guilherme, e podia dizer aqui uma série de outros nomes, mas não são muitos, olhando às horas que uma antena tem, e olhando ao número de canais. Então, todas as outras pessoas, como eu e outros nomes que estão, eu às vezes dou este conselho e há um colega ou outro que me olha de lado deve achar que eu sou um bocado invejoso, mas não, sou calculista. As pessoas fazem televisão, mas têm que arranjar outra coisa cá fora para fazer. Porque senão chegam aos 40, 45, 50, no dia em que alguém decidir que já não os quer e vão dizer, a televisão aproveitou-se de mim. Não, a televisão aproveita-se de mim como qualquer outro patrão. Paga-me um ordenado para eu prestar um serviço. No dia em que acharem que eu já não sirvo, claro, dispensam-me. Claro que sim. O Flávio é muito direto e é isto que eu gosto em ti. E já em televisão és também assim. Flávio, como eu dizia, tu começas então no Você na TV, conheces a Cristina, conheces o Manel, portanto tu no fundo, e como dizes, fazes o Você na TV há 10 anos, portanto conheces este programa muito bem, já encontraste as várias fases deste programa, agora está numa fase completamente diferente, tu também estás presente no programa na mesma. Aquilo que eu te perguntava é, e já que não é um problema para ti falar disto, e falar de Cristina Ferreira, falar de tudo isto, como é que olhaste para a Cristina da saída, para a saída da Cristina, se foi uma surpresa para ti, se no fundo já de certa forma esperavas aquilo que aconteceu, se ficaste surpreendido pela forma como aconteceu, e como é que vês a fase atual da Cristina Ferreira, num outro sítio, numa outra estação, e com essa saída toda a televisão também mudou com ela. Olha, como só é que respondes àquilo que tu não, sentias confortável, Flávio. Obrigado. Eu não, como é que eu olhei? Eu olhei com tristeza do ponto de vista do sentimento, que é gostar de alguém. Imagina, nós trabalhamos juntos, tenho o privilégio de ser patrão e tu o meu funcionário. Se tu me dizes que tiveste uma proposta melhor e eu, com todos os esforços, não te consigo dar uma retribuição melhor para te manter, eu sendo teu amigo e gostando de ti, eu tenho que te dizer, epá, eu adorei o tempo que trabalhei contigo, eu adorava que tu te mantivesses a trabalhar comigo, mas eu não te consigo segurar. E obviamente, quando soube que a Cristina ia embora, fiquei triste. Porquê? Não sendo amigo da Cristina, nós não frequentamos a casa um do outro, nem nada que se pareça, mas a Cristina sempre me tratou muito bem, a Cristina sempre me tratou com muito carinho. Em fases da minha vida, quando eu, por exemplo, lancei a minha revista de culinária, convidei a Cristina para fazer capa e a Cristina disponibilizou-se. É uma mulher super ocupada, podia ter-me simplesmente dito que não tinha essa claro. Disponibilidade e esteve disponível para me ajudar. Estive no Você na TV e estou ao longo de todo este tempo, porque a Cristina só saiu há um ano, foi porque a Cristina também o quis, porque obviamente que a Cristina, como o Manel tem, comparando, fazendo aqui um paralelismo, se o Você na TV fosse um restaurante, os proprietários do restaurante são o Manel, eram o Manel e a Cristina. Têm o poder de dizer, olha, não simpatizo com este chefe de cozinha, ou não simpatizo claro. Com este empregado de mesa. Se eu me mantive lá, a eles o devo. Sou muito grato e, obviamente, que respondendo de uma forma muito direta à tua pergunta, fiquei triste com a saída da Cristina, claro que sim, porque deixo de haver todos os dias. É parte de uma pessoa de quem gosto, de quem não sou amigo, mas a quem sou muito grato. E ela sabe disso. Quando soube da saída da Cristina, mandei-lhe uma mensagem a agradecer, a desejar-lhe todas as felicidades do mundo, que estava triste, mas que um dia nos iríamos cruzar. E não me leves a mal esta pergunta, eu sou muito sincero contigo e tu também o estás a ser. No fim de 2018, anuncia-se, e acho que até tu próprio nas redes sociais, a tua possível saída do Você na TV. Não, eu saí. Depois especulou-se que tu estavas a fazer porque te irias juntar à Cristina ou porque te irias juntar à SIC. Há um meio ou outro que, quando digo meios, digo revistas, sites, que escreveram que lá estava o outro a lamber as botas à Cristina e a tentar fazer-se de forma a que ela o levasse. Olha, nunca houve sequer a intenção da Cristina, ou se houve, pelo menos nunca foi comunicado, me levar, e nunca houve sequer a intenção da minha parte de ir. Eu fui parar à televisão por acaso, nunca me preparei para a televisão, eu uso a mesma dicção, a mesma pronúncia, falo à mesma velocidade, digo as mesmas baboseiras, enquanto que tenho outros colegas, e esses sim sonham em fazer televisão a vida toda, e prepararam-se para a televisão, e que quando estão no ar, costas sempre direitas, não gostam que os captem do perfil esquerdo ou do perfil direito, e mudam a postura e a dicção e tal, eu sou exatamente o mesmo. E não ambiciono sequer mudar de canal. Enquanto for bem tratado no sítio onde estou, vou ficar. Só houve uma vez uma proposta para que eu fizesse uma mudança, e foi da TV para a RTP. Em 2013, em agosto, ou talvez setembro de 2013, eu vou a uma reunião com a produtora que na altura fazia o 5 para a meia-noite, que me convidaram para me juntar à equipa do José Pedro Vasconcelos. Porque ele na altura era um dos apresentadores do 5 para a meia-noite e queria que eu, convidou-me a fazer parte da equipa dele, eu estou a dizer, não sei se já falei publicamente sobre isto ou não, mas foi o único convite que eu até hoje tive para sair da TVI e ir para a RTP. E também nunca o disse publicamente, vou dizê-lo agora, não fui por duas razões. Por uma razão, gratidão, foi na TVI que eu comecei, se não tivesse sido a TVI eu talvez não estivesse a fazer televisão. Sou bem tratado, na TV nenhum de nós, e eu agora não estou aqui a lamber botas, tu podes confirmar, aquilo, testar aquilo que vou dizer, na TVI nós não somos um número, eu não sei como é que é nos outros canais, mas na TVI é uma empresa onde nós não somos um número, nós temos um nome, e nós, não sei como é que será o dia de amanhã, mas até hoje sempre tivemos portas abertas, aliás os gabinetes dos diretores dão para o corredor, por onde nós passamos todos os dias para entrar e para sair, e por isso, porque é que eu vou, eu gosto muito de analogias. Se eu estou num casamento onde sou bem tratado, obviamente que como em tudo, há sempre dias em que nós estamos mais bem dispostos e menos bem dispostos, mas se eu estou num casamento, numa relação onde sou muito bem tratado, onde não tenho razão de queixa, eu vou mudar porquê? Não faria sentido para ti? Não faria sentido. Obviamente no caso da Cristina fez, porque a Cristina joga na primeira divisão, e parva seria ela, se não tivesse aceito este convite. Agora, no meu caso, e no caso de outras pessoas, de outras figuras que estão ao meu nível, não faz sentido. Não faz sentido. Flávio, grande fair play. A responder a tudo, sem qualquer problema. Eu diria que está na hora de irmos à primeira pergunta deixada no Instagram. Foram várias as que me deixaram ao longo do dia de hoje. Portanto, eu vou aqui lançar já a primeira. Faz todo o sentido. E depois também tenho que ir ao Facebook, porque está uma chuva de comentários que eu não consigo controlar. Portanto, hoje vai ser difícil não perder absolutamente nada. A primeira pergunta é... No fundo, já respondeste mais ou menos a isto. Mas eu acho que faz todo o sentido voltares a fazê-lo, porque... há uma pessoa chamada Carla Anes, saberás quem é pelo nome ou não? Carla Anes. Claro que sei. A Carla Anes, que é uma amiga nossa em comum, muito querida, e eu gosto imenso dela, um grande beijinho para ela se me estiver a ouvir. Se não estiver, vai ouvir depois em podcast, sim, porque isto vai estar na internet para toda a gente ouvir para sempre. A Carla diz, permaneces humilde e com os pés assentes na terra, ao fim de tantos anos a fazer televisão. Qual é o truque? E beijinho, deixa-te então a Carla, para já elogiar-te, a considerar-te humilde, olha, e mesmo depois de tantos anos em televisão, e como será o truque? Responder à Carla usando uma frase que a Oprah usou há 2 ou 3 anos, quando foi receber, se não me engano, um Oscar, e que depois a Cristina Ferreira mais tarde usou em Portugal, que é, na televisão só fica quem é verdade. Há uns anos as pessoas acreditavam naquilo que liam nas revistas, figuras públicas, lolós, lulus, da vida, que apareciam, faziam produções fotográficas num grande hotel e as pessoas achavam que aquilo eram as casas das pessoas, tiravam fotografias em carros alugados e as pessoas achavam que aqueles carros eram das pessoas. De repente, e a partir de 2000 com o fenómeno Big Brother, as pessoas começaram a perceber que a vida dos famosos não era exatamente tal qual como vinha na imprensa e como às vezes aparecia na televisão. As pessoas estão mais despertas para, falhas de raccord, por exemplo, que o ator aparece agora com o relógio e na cena a seguir já não tem o relógio, o telespectador já não se deixa enganar. E já está mais atento. E eu acho que as pessoas sabem quem é verdade, quem fala a verdade. E depois está esta coisa do epá, eu aprendi há uns tempos. Epá, e depois porque me está, acho que há coisas que nos estão no sangue. Tu podes falsear durante um tempo ou dois, mas tu não consegues falsear sempre. E quem na realidade sabe aquilo que nós somos, e a Carla trabalha, a Carla primeiro é suspeita de dizer bem sobre mim, porque é nossa colega, não é? Cruzamos todos os dias. Mas eu acho que deve ser dos poucos que paro, e tu assistes, porque tu estás numa secretária logo ali à frente. Claro que sim. Eu vou da sala onde estou habitualmente para a atual sala de você na TV, e naquele corredor eu paro e falo com o pessoal do desporto, eu sento-me na secretária das nossas meninas, da selfie, do digital... depois mando ali umas bocas para ti e cobro porque ainda não me enviaste as fotografias. E depois temos a Carla Anes ali na outra ilha mais à frente, onde eu às vezes paro e fico a empatá-la, porque ela trabalha digital também, e tem que ser ao segundo, eu às vezes sento-me ali, olha se a chefe dela estiver a ouvir isto, eu às vezes sento-me ali a roubar-lhe algum tempo, porque falo pelos cotovelos. Claro que sim. Eu acho que só assim é que as coisas fazem sentido. Porque há uma coisa muito importante, eu costumo dizer, eu tenho a certeza absoluta que no dia em que deixar de estar em antena, no dia que alguém decidir, eu vou continuar a receber mensagens de todas aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, porque há uns certamente que não irão com a minha cara, mas o mais importante que se leva de um sítio para onde se passa são as pessoas. Sem dúvida. Flávio, vamos a mais uma pergunta, desta vez aqui no Facebook, onde relembro também, pode deixar a sua pergunta. Está um direto a acontecer no Facebook da Rádio da Quinta do Conto, que mostra tudo o que se está a passar aqui em estúdio, portanto vale a pena ir até lá se não está a ouvir através apenas do site. A Karina Valente diz, não sentes que muita gente se aproxima de ti por interesse, pelo facto de seres conhecido? Não te sentes sozinho, apesar de rodeado de muita gente ou de conhecer muita gente? Esta é uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas em televisão têm dificuldade em definir, ou, enfim, de dividir quem é que está perto deles por interesse e quem é que está genuinamente com eles. Os meus amigos são, e eu espero que consiga responder assim, os meus amigos são os mesmos desde sempre. Eu quando venho dos Açores para Lisboa, eu não tinha amizades, tive que começá-las do zero. São os mesmos. Eu obviamente, que eu digo, a minha vida é um comboio que está em andamento. Eu às vezes abrando e quem conseguir salte, mas eu não vou parar. Porque eu já tenho o maquinista, eu já tenho eu já tenho o pessoal da manutenção. Os meus amigos são os mesmos. E depois há aquelas pessoas que me vão acontecendo na vida. Olha o caso da Anes, da Carla Anes. Ela nunca foi a minha casa, mas nunca foi porque ainda não aconteceu. Mas é daquelas pessoas que me está no coração. Obviamente, eu tenho 42 anos, se eu não conseguir... 41, faço 42 sexta-feira. Está quase. Obviamente que se eu com 41 anos estiver fechado e não estiver receptivo a criar novas amizades, o que seria? Mas os meus amigos são os mesmos. Como diz o Manuel Luís, o Goxa, neste meio nós temos que estar sempre de olho muito aberto e é difícil arranjarem-se amizades, porque as pessoas que estão a jogar na tua equipa podem ser muito teus amigos, mas também querem marcar golos. E se te puderem dar um toquezito aqui e outro ali, para serem eles a marcar o golo primeiro do que tu, obviamente, eu não vejo nada de mal nisso. Agora, eu não... as amizades são as mesmas, por isso eu não me sinto sozinho. Mais a pergunta era se eu me sentia sozinho. Não, porque os meus amigos são os mesmos. se sinto que às vezes há pessoas que se aproximam por interesse, eu gosto de ajudar essas pessoas, eu gosto de ajudar toda a gente. Eu, isto que estou a dizer aqui, há como comprová-lo, eu carrego muito a mochila dos outros, que é, eu estou sentado aqui e eu ouço alguém no lado dizer assim, epá, temos que fazer uma entrevista à Maria Joaquina. E eu digo logo, eu tenho contacto. A sério, tens o contacto? Tenho. As pessoas não acreditam, mas eu posso-te mostrar e posso mostrar aqui para a câmara. Eu tenho mais de 6 mil contactos no meu telemóvel. Isso significa o quê? Que sou um tipo que ao longo dos meus 22 anos em Lisboa, 23 quase, eu fui criando a minha lista de contactos, fui conseguindo fazer amizades. A minha noção de amizade é muito vasta. Eu tenho os amigos para os copos, os amigos para os copos e para entrar em minha casa, os amigos que só entram na minha casa e não gostam de tomar copos, os amigos que entram na minha casa e a quem não confidencio nada, aqueles que entram na minha casa e eu confidencio muito. Gosto de me dar bem com toda a gente. E, portanto, foi a resposta... Eu espero ter respondido. Eu falo dos cotovelos e às vezes divago e... Ora, boa noite. Diz boa noite desde a Foz do Arelho, a Ana Soares. E boa noite, Sesimbra, diz Palmeirim Santos, ou a Palmeirim Santos. Dizer também que estamos a 5 minutos das 22 horas. A brincar foi uma parte. Já viste. E não, eu não perguntei nada. Sou um péssimo convidado. Eu tenho imensas coisas para perguntar e não perguntei nada. Às vezes dizem-me assim, ah, tu na televisão não deixas ninguém falar. Ah, desculpa, eu tenho este... eu falo pelos cotovelos. Ora bem, sou ouvinte em Póvoa de Varzim, diz o José Ribeiro Manuel, que é irmão do Luís Brás, que é também locutor aqui na nossa rádio. A Albertina diz então, boa noite, Nino Flávio, já lemos. O Rui Alves Ribeiro, um abraço, Filipe, és o maior. Este foi só para mim, este comentário. É um private. Angela Madonna, temos a Madonna na nossa emissão. Atenção, isto não é para não qualquer, é qualquer um. Não é qualquer um. A Madonna ouvir-nos. Diz beijinhos diretamente da Quinta do Peru. É mesmo a Madonna, que por Quinta do Peru Quinta é uma Peru, grande classe. Não é? Estás grande... a ser preconceituoso. Não, é verdade, isto que eu estou a dizer. Só Quinta do Peru é um condomínio privado, no fundo. A Madonna vive na Quinta do Peru. Não, estou a brincar. Esta é a nossa Madonna. A Madonna tá bem, vive em Lisboa. Mas esta Madonna é da Quinta do Peru e a Quinta do Peru como toda a gente sabe, é um condomínio privado, é caro morar na Quinta do Peru. Esta é que é a Madonna mais importante. Esta é que é a Madonna mais importante para nós. A outra não interessa para nada. Saber de outra Madonna. Beatriz Ferreira diz beijinhos, Flávio, gosto muito de te ver na TV. Obrigado, um beijinho grande. Sucesso, Beatriz. Boa noite a partir da Holanda, diz a Paula Cristina. E aqui vai, eu já respondeste mais ou menos a isto, uma pergunta do Rui. O que te levou a aceitar o convite do Felipe? Está a ver-te da Suíça. Olha, realmente é uma boa questão. Felipe, o que é que manda lá uns chocolatinhos aqui. Epá, eu estou a tentar fazer dieta desde que nasci. Eu já nasci com excesso de peso. Isto para dizer, Felipe, manda lá uns chocolatinhos. É Rui. Manda lá uns chocolatinhos da vaca que ria. Não, a vaca que ria do queijo. Da vaca azul. Da vaca azul. O que é que me fez aceitar o convite? Eu já te disse. Eu aceitei porque trabalhamos juntos. As pessoas lá em casa devem estar a questionar-se porquê é que o Flávio, que tem tempo de antena diário na televisão, porque já fez tanta coisa, porquê é que está na Rádio daqui do Conde a dar-se a conhecer com esta vontade, com esta disponibilidade? Eu acho que... Eu recebi mensagens destas assim. Primeiro, seria hipócrita se dissesse o contrário, porque tenho uma simpatia por ti, porque trabalhamos juntos. E em segundo lugar, porque eu dificilmente digo, rejeito os convites que me fazem, porque... Lá está, é redundância, vou repetir, mas nós só existimos a quantas pessoas quiserem. Claro. E se alguém, neste caso tu, acharam que eu seria a pessoa importante para estar aqui hoje, ou então não me digas que não arranjaste mais ninguém. Foi a primeira escolha. Pronto. Se achaste que eu era a pessoa certa para estar aqui hoje, poxa, se eu fosse rejeitar isso, estaria a ser muito ingrato. Mas eu acho que o que as pessoas não compreendem é, nós aqui na Rádio da Quinta do Conde temos um público muito vasto. Porquê? Porque tu estás a ver a emissão no Facebook e estás a ver o número de pessoas que está aí em direto. No entanto, o que é preciso as pessoas perceberem é que há toda uma outra forma de nos ouvir. Eu estou ouvir. A ver é que eu estou muito vermelho. Mas estás um bocadinho... Mas sabes porquê que eu estou muito vermelho? Porque eu pareço um leitãozinho, eu apanho não, sol não, e eu não fico não, moreno, não. Fico rosado. Mas a própria câmara também é assim. Fico rosadito. Mas nós temos um site, nós temos ou tantas outras plataformas de onde tu já ouves rádio. Alto e para o baile. Então. Que o Rui Alves Ribeiro acaba de escrever, eu mando chocolates para o Filipe e ele entrega. Olha, está combinado. E diz, temos que combinar um jantar e não aceito recusa. Está combinado. Primeiro os chocolates, se os chocolates forem bons, nós vamos ao jantar, está combinadíssimo. O Rui, que já foi meu vizinho. É preciso também dizer isto. Ora bem, e queria ler aqui mais um outro comentário antes de irmos para intervalo, está mesmo quase. Na Póvoa do Varzim, ouve-nos então o José Ribeiro Manuel. E mais, deixa-me só ver... Ah, cá está a Carolina Prata! Carolina, tu sabes quem é, pois. Carolina. A Carolina Prata, que é a menina do digital da Tarde é Sua, onde tu agora também a Carolina, estás. A Carolina, que é a segunda pessoa, depois de ti, na TVI é a pessoa que eu trato melhor, porque ela faz umas fotografias à tarde. Olha, a Carolina, que respondeu, ou deixou aqui um comentário, depois não digas que eu não ouço o teu programa, diz a Carolina. A Carolina, que é muito querida, envia um grande beijinho para ela, espero que ela ainda esteja a ouvir. E a Carolina, às tantas, eu aqui, durante a tarde, estava a tentar combinar com a Carolina uma pergunta para ela de fazer. E a pergunta que ficou combinada a fazer, vinda da Flávio, Carolina... Flávio, quando é que começas a pagar as fotografias que tu fazes? Não, a pergunta que ficou combinada a Carolina fazer foi o que é que tu estás a achar do novo desafio no A Tarde é Sua? Para contextualizar as pessoas, o Flávio está semanalmente no Você na TV como comentador da Crónica Social e recentemente, há cerca de dois meses, o tempo passa a correr. Dois meses? Faz agora sexta-feira, é a oitava emissão. No VIP? No FBI. No VIP é o Big Brother. No FBI. Fontes bem informadas. A sério? Faz ao lado de Liliana Aguiar e António Leal e Silva. E António Leal e Silva como comentador também. Flávio, isto é um privilégio enorme. Duas vezes, num programa semanal, na TVI, a fazer comentário. Sabes que nós ali no FBI fazemos uma coisa um bocadinho diferente. Na manhã, no Você na TV, à segunda-feira e à sexta-feira, nós, é uma crónica de autor, temos o Serginho, que é um tipo inteligentíssimo, podem gostar, podem não gostar, mas é das pessoas mais esforçadas, mais trabalhadoras e mais inteligentes que eu conheço, e aquela é uma crónica de autor, onde ele escolhe os temas que fizeram manchete ao longo da semana, dá ali sempre o seu cunho, não é? E depois eu e assim a Jardim, ele é o galheteiro, eu o vinagre, assim é o azeite, estamos ali a dar a nossa opinião. Na Tarde é Sua é diferente, na Tarde é Sua eu sou contra a propagação da mentira. E as crónicas sociais em televisão foi das piores coisas que alguém um dia inventou. E porquê? Porque se uma revista publica, faz manchete com uma situação que é mentira, e depois nós vamos comentar aquela capa de revista, aquela notícia em televisão, passa a ser verdade, é estamos a propagar a mentira. E por isso eu defendo que na crónica social nós devemos ir sempre à procura dos visados, dos protagonistas das histórias, para ter nem que seja uma reação tão simples como não comento. Mas aí nós demos-te a oportunidade de tu te defenderes, e se tu não comentas é porque não queres. E é isso que temos feito na Tarde é Sua, que é escolher os temas que realmente fazem manchete na imprensa ao longo da semana, de segunda, de domingo a quinta, a sexta-feira, e depois vamos à procura destes protagonistas. Quando se falou, quando surgiram as notícias que o José Castelo Branco, este grande senhor da televisão, se ia candidatar nas próximas legislativas a primeiro-ministro, claro que ele não estava em Portugal ainda, fizemos uma chamada em direto para Nova Iorque. Depois um dos outros temas foi, falávamos sobre relações com 50 anos de diferença, fizemos entrar em estúdio a Rosa Bela, que tem uma relação há 12 anos com o Carlos Areia, uma relação em que ninguém apostava nada, porque as pessoas não acreditavam, e temos feito por fazer diferente, e tem corrido muito bem. Olha, Flávio, tocaste aqui num nome e eu tinha uma pergunta relacionada com ele que vou deixar para a segunda parte. Ora bem, tu já fizeste a pesquisa no YouTube e tentaste perceber qual é o vídeo onde tu apareces no YouTube que tem mais visualizações? Olha, tu sabes que eu não gosto de ver vídeos meus. Não gostas de ver nada teu? Não. E então, sabes que eu ainda a semana passada dizia isto. Eu, cada vez que faço um programa, hoje aqui contigo, por isso é que eu digo, as pessoas podem perguntar tudo e mais alguma coisa, eu faço como se fosse o último da minha vida. Eu acho que só assim é que tu consegues fazer bem. Tu no teu trabalho, se fizeres o hoje, se acordares hoje para ir trabalhar com o espírito de vou fazer como se fosse o último, tu farás sempre bem. Também é verdade. E sabes que depois de estar feito, eu não volto não vais atrás, ver? Não. Não, mas nunca tiveste curiosidade de, deixa-me ir aqui ao YouTube e perceber. Aliás, eu tenho um canal do YouTube. Eu tenho um canal verdade, do YouTube, de receitas, não é? Mas onde... Não, aliás, o último vídeo que publiquei lá deve ter sido, se calhar, há quase um ano, porque ainda não me debrucei muito sobre essa plataforma, que é importantíssima, e por isso não... Então não fizeste essa pesquisa, então vou-te dizer-te. O vídeo onde Flávio Furtado aparece no YouTube que tem mais visualizações, pelo menos aquilo que eu consegui encontrar, está relacionado com uma das pessoas que tu acabaste de falar, José Castelo Branco. Tem mais de 100 mil visualizações, é uma coisa doida, cheia de comentários. E deve ter sido um direto de... Exatamente, da um Casa dos Segredos, com a Teresa Guilherme, Luta pelo Poder. Numa terça-feira à tarde, Noite de Nomeações. Sim, com a Teresa Guilherme. Depois há um segundo vídeo que também está com imensas visualizações, que é tu vamos lá, em bom português, a desancar no Castelo Branco. Ah, eu achei que era o mesmo. Não, não. Ora, são dois, portanto. Um okay. É quando tu estás com a Teresa a falar para dentro da casa com o Castelo Branco a falar para ti. E o segundo é contigo na espécie do extra, não é? A falar sobre isto. Ora bem, eu queria falar sobre este assunto na segunda parte, não dando-lhe assim grande dimensão, mas queria falar principalmente para perceber como é que tudo isto depois terminou, não é? Porque eu sei que tu te davas com o Castelo Branco, vocês eram, não sei se posso dizer amigos, mas portanto, conviviam. Tu sabes que, no meio dos famosos eu tenho muito poucos amigos. Sim. Eu dou-me bem com toda a gente. Tento dar-me bem com toda a gente. Com quem, com quem me respeita. E o José Castelo Branco é uma pessoa que nunca foi meu amigo, até porque nós não partilhamos das mesmas normas, dos mesmos valores, mas é uma pessoa por quem eu tenho uma simpatia e que me faz rir. Tem sentido de humor e acho que isto é importantíssimo. Agora, não respondas ao resto, não respondas ao resto, porque isto vou deixar para a segunda parte, porque eu tenho que fazer agora um intervalo. Portanto, a minha ideia vai ser tentar perceber como é que tudo isto terminou, porque houve aqui uma troca, não foi há muito tempo, foi há 3, 4 anos, para aí? 2 anos. Foi 2 anos, talvez. Foi quando o Castelo Branco se pegou com o Zezé Camarinha, não foi nesse foi ano? Foi depois. Sim, foi exatamente o mesmo programa. Portanto, vamos falar sobre José Castelo Branco, ele também está agora num desafio interessante. E tenho também aqui uma espécie de jogo para jogar contigo. Eu vou-te perguntar, vou dar-te aqui algumas figuras públicas e vou querer saber com quais delas é que tu não te importarias de viver numa espécie de Casa dos Segredos, ou de Big Brother VIP. Portanto, tudo isto e muito mais para ver na segunda parte do nosso programa. Eu peço às pessoas para não nos ligarem, estamos a falar de 3 a 4 minutos de intervalo. É uma coisa pequena. Flávio, convence lá as pessoas a não se irem embora e ficarem para a segunda parte da nossa entrevista. Não, se eu fosse a vocês eu ia embora, porque aquilo sobre o assunto que nós vamos falar na segunda parte é terrível. É terrível, se quiseres não falamos aqui, só falas de... Falamos sim, estás totalmente confortável. Falamos sobre... Ora bem, isto só para dizer então às pessoas, estamos a falar de 3 a 4 minutos de intervalo, é uma coisa muito pequena, fico por aí para ouvir a segunda parte da entrevista com o Flávio Furtado, é dos programas que eu fiz até hoje, isto não é por estares aqui, nunca, não é, costumo dizer isto, não penso que eu diga isto a toda a gente, que estou a gostar mais, porque acho que está a ser uma entrevista rica. Com muito conteúdo, com muita coisa boa e, portanto, estou muito curioso com a segunda parte desta conversa. Há muita gente a ouvir, muitas perguntas, portanto, eu vou querer que você aí em casa fique desse lado para assistir à segunda parte do nosso programa. É muito rápido este intervalo, portanto, não saia daí. Voltamos já a seguir. RTC. Ora bem, meus amigos, bem-vindos à segunda parte deste programa. O intervalo passou a correr, o Flávio foi só aqui apanhar um arzinho e efetivamente estamos a falar de uma entrevista que merece muito ser ouvida. As pessoas mantiveram-se daquele lado e, portanto, estou feliz com isso. Relembro toda a gente que, imagina agora que tem que se ir embora, infelizmente tem que ir dormir, tem que ir a algum lado. Tem que ir dormir, não vai dormir nada, só vão dormir no fim. Atenção, que há pessoas que estão a ouvir isto no estrangeiro e podem já lá ser muito tarde. Não é só por mais uma hora, mas se houver um imprevisto qualquer, lembre-se que pode ouvir isto noutras plataformas, por exemplo, o Spotify, e em casa estão a perguntar, mas o Spotify não é só para ouvir música? Não, pode ouvir esta entrevista no nosso podcast que está alojado no Spotify, pode ouvir esta entrevista no iTunes, pode ouvir esta entrevista em todo o lado, e até no direto do Facebook vai ficar guardado. Agora, até no YouTube estamos, portanto, não há desculpas para não ouvir o Rédea Solta com o Flávio Furtado, o meu grande convidado de hoje, talvez dos maiores convidados que já passou por esta rádio, tenho a completa certeza. Ah, isso é até o dia em que trouxeste o Bruno Nogueira. Porque o Bruno Nogueira tem 2,05 metros. Bruno, já entrevista, esta é rádio já entrevistou pessoas como Rui de Carvalho. Vai, não é muito alto. Portanto, é como estás aqui numa gama muito, não é, muito forte de personalidades, Flávio. Isto não é para qualquer pessoa. Ora bem, Flávio, vamos continuar esta conversa. Ainda antes de passarmos ao jogo, eu queria aqui tocar neste tema que eu acho que é desconhecido de muita gente, que é tu também és escritor. Tu tens uma série de livros publicados. Eu li, num sítio li 3, noutro sítio li 6. Portanto, não sei, 7? 8. Ok, nenhum deles estava certo. Portanto, quais são os nomes dos teus livros? Enquanto eu vejo aqui uma coisa que me pediste, quais são os nomes dos teus livros e, acima de tudo, sobre o que é que são? Porque eu sei que há ali títulos e livros provocadores. Tu sabes que eu sempre... há coisas na vida que só valem a pena... E espero que não me interpretem mal, até porque eu não faço as coisas só por dinheiro. Mas há áreas em que só vale a pena nós nos debruçarmos se conseguirmos tirar alguma rentabilidade. A vida é tão curta e nós andamos tão ocupados para ainda conseguirmos ter tempo para a família e para os amigos e para estarmos com quem gostamos, a partir de uma dada altura do nosso percurso nós temos que aprender a dizer não e sim às coisas que valem ou não valem a pena. E quando eu sou convidado para me iniciar nas lides da escrita, e eu que na altura trabalhava na imprensa denominada Rosa, o primeiro projeto que me foi proposto foi ser ghostwriter para um... E o que é ser ghostwriter? É escrever um livro que depois... Em nome de alguém. Em nome de alguém. Imagina, eu escrevo o livro, pagam-me e depois há outra pessoa que lhe dá, que assina e que o promove como sendo seu. E esse livro chamava-se Kama Sutra Gay. E porquê? É uma editora, que era a Garrido Editores, e que queria entrar no, na área da bibliografia LGBT, porque em Portugal e em português havia muito pouca coisa. E então achavam que este era um título que iria vender. E na realidade correu muitíssimo bem. E eu sou convidado para escrever esse livro, e preparo o livro. Depois a pessoa que ia dar a cara pelo livro, à última da hora, roeu como de certa forma a corda, porque era preciso ter alguma coragem para, com frontalidade, assumir o título e, sobretudo, depois promovê-lo. E eles perguntaram-me, olha lá, tu não queres, além de fazeres o livro, tu não queres dar a cara pelo livro? E eu, na altura, ligo à minha mãe e perguntei-lhe, olha, o que é que achas? E a minha mãe, como em tudo na vida, sempre me apoiou nos meus projetos e aquilo que me disse foi, vais escrever, vão escrever que roubaste ou que mataste alguém? Não, então escreve. Então escreve à vontade. Depois desse livro, e como correu muito bem, a editora convida-me, encomendou-me logo outro livro, que era o Kama Sutra Lésbico, e também correu bem. Depois destes dois livros vem um terceiro, que se chama, depois de Kama Sutra Gay, Kama Sutra Lésbico, o título não foi lá muito bem escolhido, mas era Lili Canessas, Cinderela ao Contrário. Ora, depois de vires destes dois títulos, Lili Canessas, Cinderela ao Contrário, não foi uma grande escolha, mas Cinderela ao Contrário porquê? Porque a Cinderela, como é a história da Cinderela, é a gata borralheira que depois encontrou o seu príncipe encantado e passa a ser a Cinderela. A Lili, segundo relatos dela, nasceu num berço de ouro, teve tudo e mais alguma coisa, depois por amor ou por desamor deixa o marido e passa a ter uma vida menos confortável. E era a biografia da Lili. Escrita por ti? Sim. Depois da biografia da Lili veio... ai, Jesus, a memória. Há um que é o Manual VIP. Veio o Manual VIP. E o EasyJet 7. O Manual VIP, que a sigla é Manual para os Vagamente Íntimos dos Porteiros. Espeta. O EasyJet 7, que era o Easy Fácil. Na altura foi quando a EasyJet começou a voar para Portugal e então, aproveitando ali a boleia do nome, o EasyJet 7, que era ensinar a ser-se famoso sem se fazer nada. Depois disto vem também o 90 Dias, 90 Pratos, um livro com receitas. Estive fechado durante 90 dias na casa do Big Brother VIP e então por cada dia uma receita diferente. Depois deste livro vem um outro que é o Porquê que os Famosos Não Engordam. É mentira, os famosos engordam. mas era uma sátira dando exemplos daquilo, das dietas loucas que figuras nacionais e internacionais fizeram para perder peso e nunca conseguiram, porque a melhor dieta realmente é fechar a boca e praticar exercício com aconselhamento médico, por isso o que ali está era realmente brincadeirinha. E agora estou a preparar um livro novo com receitas da minha terra, da região autónoma dos Açores. Olha, Flávio... Fica cansado. E as pessoas já devem estar cansadas de me ouvir. Não estou nada. Olha, foi difícil, foram muitos livros. Eu agora sugeria que falássemos sobre... Eu acho que é um projeto do qual tu gostas muito, porque quando falas dele é sempre com muito carinho. Ora bem, Big Brother VIP. Eu acho que é dos maiores desafios que alguém pode ter é ser fechado numa casa, com outras pessoas, com personalidades difíceis, porque são sempre pessoas difíceis, escolhidas a dedo, não é? Não é qualquer pessoa que vai lá parar. Portanto, eu diria que é das coisas mais difíceis que alguém pode aceitar fazer, é ser fechado na casa. E isso e pedidos na tribo, que eu também achei que era... Sobretudo pessoas com uma personalidade como a minha, que é, eu sou muito frontal. Ainda outro dia, olha, quando fiz aquele... Sabes que eu não apago os posts que as pessoas me... As críticas negativas que as pessoas me deixam nas minhas redes, desde que não faltem ao respeito a mim ou a alguém que esteja comigo na foto, eu não apago, ficam lá. E há uma senhora que escreveu, se não tivesses falado tão mal dos outros nas costas, tinhas ganho, porque fiquei em segundo lugar. E eu respondi-lhe, obrigado pela sua crítica, mas viu o programa? Porque lá está. Obviamente que se eu disser que não acho piada à tua camisa... Mas não achas? Não, por acaso acho que eu tenho uma igual e até sei onde é que tu compraste. és um homem inteligente e como eu vais aos saldos, foi comprada na Lefties. É capaz. Foi. As pessoas inteligentes compram nos sítios. É verdade. Isto para dizer o quê? Para dizer que realmente, obviamente, se eu disser que não gosto da tua camisa, a tua mãe, o teu pai, a tua avó, a tua tia, as pessoas nunca, por muito que digam que lhes é indiferente a opinião, nós não gostamos de ouvir críticas menos simpáticas sobre pessoas que nós gostamos. E se calhar eu preferi uma ou outra coisa sobre pessoas que lá estavam dentro e que eram e que estavam mais próximas do coração de outras pessoas do que eu. Claro. Mas daí a dizerem que eu falava nas costas, até porque eu considero-me um tipo frontal e aquilo que eu sinto eu digo. E isso faz-me arranjar muitos anticorpos e perder muito na vida. Mas olha, é um defeito. E eu achava que uma pessoa como eu não se iria aguentar mais do que uma semana no programa. E ficaste em segundo. Estive 3 meses. Eu lembro-me de acompanhar essa edição, porque não vou agora aqui entrar em rodeios, há programas que eu consumo e reality show, se for bem feito, é um programa muito interessante de se ver, porque tu consegues perceber, obviamente sabes que há ali parte que é um bocadinho, enfim, simulada. Olha, vou-te dizer, também nunca o disse, e vou-te dizer agora, até porque na altura quando eu saí do Big Brother, a imprensa, eu sabia para aquilo que ia, mas custou muito ler certas coisas que não eram verdade. Porque, assim, as verdades, não quer não quer ser lobo, não lhe viste a pele. Claro. Agora, mentiras deixam-me um bocado triste. Sobretudo de pares, que é pessoas que trabalharam comigo e que sabiam que aquilo não era verdade. Mas, e na altura, eu não quis dar muitas entrevistas e falar muito a pormenor sobre o que ali se passava. Mas olha que no programa onde eu estive, nada era ficcionado. A Cristina Ferreira entrou num dos domingos em que nós tínhamos que ignorar o óbvio. E mais tarde cá fora nós falámos sobre isso. As condições do barracão eram péssimas. Porque o frigorífico havia, não duas funcionava. Casas, não era? Havia a parte dos ricos e a parte dos pobres. E tu estiveste muito tempo em 14 pobres. Semanas, eu estive 11 na parte dos pobres. E digo-te isto, e na altura cheguei a dizê-lo, era onde me sentia melhor. Porquê? Porque ali havia sempre qualquer coisa para fazer. Na parte dos ricos aquilo era uma seca. Tirando o frigorífico, que tinha de tudo e mais alguma coisa, gelados, pizzas, hambúrgueres, a qualquer hora do dia ou da noite tu ias ao frigorífico, tiravas uma pizza congelada ou um hambúrguer ou um gelado e tu satisfazias-te. No barracão nós só tínhamos cavala, frango, alfaces e maçãs, não tínhamos mais nada, nem sal havia, nem açúcar. Então nós tínhamos, e só tínhamos um bico de fogão elétrico, que era muito lento. Então nós tínhamos que começar hoje à noite a preparar o almoço de amanhã. Nós mal acabávamos de almoçar, começávamos a preparar o jantar desse dia, até porque se fosse batata cozida, que era a maior parte das vezes, e cavala cozida, nós tínhamos que cozer primeiro as batatas e depois cozer as cavalas, então demorava sempre muito tempo. Ali nada era ficcionado, nada era ficcionado. Olha, tu neste programa estiveste com pessoas difíceis de lidar, uma delas Zezé Camarinha, tu tiveste foi ali uma grande algumas, aprendizagem. Tu tiveste ali algumas quesilhas, eu lembro-me muito bem deste programa, tiveste ali algumas quesilhas com o Zezé Camarinha. Nós só tivemos um problema. Foi um problema, mas sabes, foi grande. E tu sabes que o Zezé Camarinha hoje é das poucas pessoas que eu mantenho no coração, porque o Zezé não é aquilo que nós vemos na televisão. O Zezé um dia diz-me uma coisa, eu não sei se deveria estar a dizer isto aqui ou não, mas o Zezé diz-me, Flávio, se eu não fosse assim, achas que me convidavam para este tipo de programas e achas que me convidavam para vir à televisão? E realmente é verdade. Mas o Zezé não é nada daquilo. O Zezé, aquilo é um personagem que ele criou, que de certa forma o beneficia, porque ele tem a creperia no Algarve sempre cheia, sempre a abarrotar, mas por outro, claro que também lhe traz alguns anticorpos, mas o Zezé tem a sua vida feita, o Zezé tem uma excelente relação, vive com a Tatiana há muitos anos, são felizes, tem a sua casa, tem os seus carros, tem a sua vida estabilizada, é-lhe completamente indiferente às pessoas que não gostam dele, mas para dizer que o Zezé foi das poucas pessoas que me ficou, e é dos poucos que me telefona muita vez, eu às vezes sou um amigo ingrato, que não atendo porque não posso e depois esqueço-me de retribuir, e nós só nos chateámos uma vez, e lembro-me perfeitamente, foi porque nós, no barracão, nós tínhamos que conquistar tudo, tudo, tudo, tudo. As galinhas faziam cocó dentro da nossa cozinha, no nosso quarto, as cabras entravam, a cabra entrou e sujou-nos aquilo tudo, a porca da Sinha, salve seja. A porca que a Sinha tem, entrou lá, fez-nos xixi na cozinha, roeu-nos o aliado do chão. E nós, a dada altura, queríamos muito uma vassoura e temos que conquistar uma vassoura. O Joca, que era um dos concorrentes, teve 5 dias sem escovar os dentes porque não levou a escova dele do barracão, da casa para o barracão, e então teve que aguardar e conseguir conquistar uma escova de dentes. E quando o Zezé passa da casa para o barracão, o Zezé pede papos secos. Nós não tínhamos pão. o Zezé pede papos secos e começou a exigir papos secos, porque senão desistia e ia embora, e a produção chama o Zezé ao confessionário e dá-lhe um saco cheio de papos secos. E eu na altura comentei, não acho justo, porque é que o Joca quer uma coisa que é essencial para a saúde ou para a higiene oral, que é uma escova, e não lhe dão, e o Zezé vai para o barracão e dá-lhe papos secos. Opa, isto é como em tudo, cá fora, o Zezé tinha-me ignorado, agora ali, 24 horas por dia, é uma pressão, o cérebro começa a mirrar, porque eu a dada altura eu tinha que ler os rótulos das garrafas de água, dos pacotes dos cereais... Para te manteres ativo mentalmente. Não, para, o Teco já estava em coma. E para manter o Tico ali minimamente a respirar, sem ajuda de máquinas, eu tinha que ler qualquer coisinha. Claro. Mas para dizer que pegávamos por tudo e por nada. E o Zezé ficou chateado, muito melindrado, por eu ter dito que não tinha achado justo dar-lhe papos secos. E lembro-me como se fosse hoje. Eu estava no chuveiro a tomar banho, assim com as mãos na cabeça, a passar o shampoo, e o Zezé vem com o dedo esticado e começa-me a dizer... tudo e mais alguma coisa. E eu parei, freeze, mãos ao alto, freeze, ouvi tudo o que o Zezé me disse e só pensei, vou responder. Não, o Zezé tem a idade de ser meu pai e eu tenho que respeitar a opinião dele. Ele não respeitou a minha sobre os papos secos e escova-dentes, mas eu tenho que respeitar a opinião do Zezé. E o Zezé esteve uma semana sem me dirigir a palavra. Nós às vezes estávamos a jantar e a falar e ele dizia, está bem, um jornalista, tem a mania que sabe tudo, fala pelos cotovelos, não deixa ninguém falar. Ele ia para a piscina fazer os seus monólogos para as câmaras e tal. Mas o Zezé tem um excelente coração e eu tive essa capacidade de ver para além daquilo. Eu percebi desde o primeiro minuto que aquilo era um boneco e até hoje é dos poucos, volto a repetir, que me liga com muita frequência. Isso leva-nos à questão do André, que deixou uma pergunta pelo Instagram, e aliás deixou duas. A primeira é, dos famosos todos que estiveram contigo no Big Brother VIP, com quem não gostaste de viver e porquê? Olha, deixa-me mandar um beijinho para a Graça Trindade, que foi minha professora no liceu e que nos está a assistir. Não sei como é que ela chegou até à Rádio Quinta do Conde, mas a Graça Trindade foi minha professora de Geografia e sabes que é daquelas amizades que eu mantenho até hoje. E um beijinho para a Graça. Pronto. Beijinho para a Graça. Foi só um também parênteses. Também tenho essas relações com alguns professores. Mas tu ias... A pergunta era... Desculpa. A pergunta é... O André deixou-te esta questão no Instagram. Um abraço, André. A pergunta é, com quem não gostaste de viver no Big Brother VIP? Portanto, qual foi a personalidade com quem viveste lá, com que não gostaste de viver? Eu gostei, eu agora vou ser um bocadinho politicamente correto, não é? Mas eu gostei de viver com toda a gente, porque eu com todos eles aprendi qualquer coisa e sobretudo aprendi a controlar-me muito. Obviamente que havia pessoas mais assiadas do que outras, aliás, para quem acompanhou o formato sabe que aquilo que mais me tirava do sério, e aliás, 90% da minha conversa aos domingos no confessionário com a Teresa era sobre essa, falta de asseio. Eu lembro. Eu cozinhava todos os dias, há pessoas que me diziam, ele não larga as panelas para dar nas vistas e para dar canal e tal, não. Eu não largava as panelas porque eu sabia que se cozinhasse eu estaria a comer asseado. Eu sou capaz de comer, eu como... Aliás, olha, eu sou padrinho das marchas de Lisboa há 6 anos. Eu começo a descer à avenida, no Marquês e até aos restauradores, eu bebo das garrafas de toda a gente, dos copos de toda a gente, nada me pega e está aprovado. Eu não, até hoje não apanhei nada, nem uma herpesita básica. Eu bebo dos copos de toda a gente, das garrafas de toda a gente, eu tenho que ter asseio. Claro. Pode ser a casa mais pobre, a casa mais rica, tenho que ter asseio. E eu ali comecei a perceber-me de certas coisas e desde muito cedo disse, pessoal, eu cozinho. Eles agradeciam, porque eu até me desarrascava na cozinha e eu sabia o que é que estava a comer. E ali há pessoas que eram menos assiadas, aí faziam confusão, pessoas desorganizadas faziam confusão, pessoas que fumavam muito. Nós, por exemplo, nós tínhamos um orçamento de semanal que tinha que ser gerido e para mim custava-me imenso ver desperdiçar dinheiro em cigarros, mas lá está, eu também comia gelados e se calhar há pessoas que acham comer gelados era desperdiçar dinheiro, mas eu acho que figura pública tem responsabilidade social, e responsabilidade social não é só dizer o reciclo, o plástico vai para aqui, o cartão para ali e as embalagens para o outro lado. Responsabilidade social é evitar fumar em público, porque tu tens sempre seguidores e se te vêm fumar acham que afinal é uma coisa normal. E havia ali coisas que me faziam alguma confusão. Agora, eu relaciono-me com toda a gente, até porque eu, a partir de dada altura, mentalizei-me, a casa não é minha. Eu não pago renda, eu não pago água, eu não pago luz, não pago gás, não pago nada. E quando sair daqui a... Eu só tenho que me limitar a respirar e responder algumas perguntas que me vão fazendo. E por isso deixei de me incomodar. Agora, se me perguntas com quem é que eu gostei muito de viver, farão parte para sempre da minha família o Francisco Macau, que é um gigantone, mas que tem um coração do tamanho do coração de uma galinha, porque é das melhores pessoas que eu conheço. A Sara Santos. A Sara Santos é daquelas pessoas que vão, quero muito que fiquem na minha vida para sempre. A Carla Bahia, o Zezé, o Calado, o Guedes. O Guedes é dos... O Guedes é... Eu às vezes dizia, as pessoas lá fora não podem ver o mesmo programa, porque o Guedes é do mais maluco que existe. O Guedes é o gêmeos, não é? É um dos gêmeos. O Guedes, o Pedro Guedes venceu o programa. Ele nunca... As blinds fechavam. O único sítio onde nós não tínhamos luz 24 horas por dia era no quarto. As blinds desciam, as luzes apagavam, mas ele continuava em festa e ele... Ele era uma alegria. Era uma alegria. Flávio, a segunda pergunta do André, e no seguimento desta, voltarias a participar num reality show? Olha, eu por hábito não digo, desta água não voltarei a beber ou não beberei, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, e em consciência, digo, só se vai à tropa uma vez. É muito giro, divertimos-nos muito, mas hoje, agora não iria, até porque eu não avisei a família lá em casa e tinha muita coisa pendente que teria que resolver, mas amanhã não sei. Olha, Flávio, chegou a hora de respondermos àquelas questões que eu te vou fazer, ou seja, eu vou lançar-te aqui vários nomes e tu dirias... Um abraço para o Dioguinho que nos está a assistir. Para o Dioguinho? O Dioguinho, não sabes quem é o Dioguinho? O Dioguinho... www.dioguinho.pt. Está a assistir-nos? Está a assistir-nos. Isso era o meu sonho. Um abraço para o Dioguinho. Dioguinho, um grande abraço. Olha, é um ganda maluco, mas que diz muita verdade. Tens relação? Sabes quem é o Dioguinho? Não sei quem é. E também acho que... Só conheces o site e a plataforma. Só conheço o site e a plataforma. Mas também acho que não faz sentido descobrir quem é o Dioguinho. Descobrir quem é o Dioguinho seria como descobrir quem é a voz da Casa dos Segredos ou quem é o Pai Natal. Mataria um pouco a mistério. Mataria o mistério. Olha, vamos à parte do programa em que eu vou fazer um jogo contigo. Esta é a parte em que tu vais ter que me dizer a mim e a todos os nossos ouvintes e espectadores se aceitarias viver na mesma casa, num reality show com estas pessoas. O Dioguinho está a ser mauzinho. O Dioguinho acabou de escrever assim: gostei de viver com toda a gente. Abraço. O Dioguinho é safado. Obviamente que o Dioguinho sabe que eu não gostei de viver com toda a gente, até porque o Dioguinho... via o programa tal qual como eu, 24 horas por dia, eu lá dentro e ele cá fora, mas obviamente que eu gostei de viver com toda a gente, porque mais com uns do que com outros, mas gostei sim. Se efetivamente este for o Dioguinho, é um sonho que acabo de concretizar. Estás a falar a sério? Não, eu vou-te explicar uma coisa. O Dioguinho já falou sobre ti uma vez ou duas. Já no site. O Dioguinho tem a capacidade de criar notícias, isto não é fácil. O Dioguinho cria notícias. O Dioguinho não cria notícias. Coisas que nascem ali. Há coisas que nascem temos ali. Que ser justos. Criar notícia é inventar. O Dioguinho dá, propaga a notícia. Tu achas que não há nada inventado no Dioguinho? Eu não sei, não faço ideia. Até porque há coisas que vêm a confirmar-se mais tarde. E isto é verdade. Há coisas que eu vejo primeiro ali. Olha, eu acho que se o Dioguinho um dia quisesse pôr a boca no trombone, ele não tem boca porque o Dioguinho é só um logotipo, não é? É um site, não é? Estou a brincar. Mas no dia em que o Dioguinho quisesse pôr a boca no trombone, há uma frase, uma vez li na net, o seguinte, que é alguns print screens destruiriam muitas relações. E eu tenho a certeza que o Dioguinho, um dia, se quisesse pôr a boca no trombone e fazer alguns print screens de mensagens que têm trocadas com tanta gente, ele ia deixar muita gente mal. Porque... É mesmo o Dioguinho, ele acabou de comentar isto com a página oficial do Dioguinho. Estás a ver? Não acredito nisto. Incrível. Mas as pessoas às vezes dizem o Dioguinho isto, o Dioguinho aquilo. Eu já ouvi, inclusive, figuras públicas com quem me relaciono criticarem o Dioguinho quando eu sei que elas falam com o Dioguinho. E às vezes mais valia as pessoas estarem caladas. Isto é incrível. Mas Dioguinho continua assim, um grande senhor... e olha, não reveles as tuas fontes, porque senão eles, coitados, olhiam, muitos iam para o desemprego. O Dioguinho já falou mal de ti alguma vez? Já escreveu alguma notícia? Não, o Dioguinho às vezes, o Dioguinho sobre mim sempre escreveu verdades. Aliás, eu só muito recentemente agradeci ao Dioguinho porque aquelas efemérides do Facebook em que te relembra coisas que aconteceram em anos passados, o Dioguinho, na reta final do Big Brother, fez... estar a dizer que fez campanha seria dizer que ele é tendencioso, mas pá, falou sobre mim com alguma simpatia. E eu, há uns tempos, mandei-lhe uma mensagem a dizer: olha, só agora, passados 5 ou 6 anos, vi este post teu, muito obrigado, um abraço. Acreditas que ele não me respondeu? Não te respondeu? Não me respondeu. Dioguinho, está na hora. Agora, se Dioguinho falou mal sobre mim, não, obviamente que às vezes usam um ou outro adjetivo, obviamente que às vezes. faz notícia que é divulga notícias e põe ali uma outra frase menos simpática, mas pronto, olha, é o mood dele. Não, mas o Dioguinho nasce num reality show em nome de um noivo que deixou de ser noivo da Fanny, não é? Mas esse é o verdadeiro Dioguinho, não é? E esta página nasce apanhou, a partir disso. Que apanhou este nome. Mas não é a mesma pessoa, portanto, não é o noivo da Fanny, o ex-noivo da Fanny, mas é em nome, ou seja, usando esta personagem, esta pessoa, que ele cria a página e que depois tem um sucesso incrível. Ah, tem, porque, lá está, hoje em dia, muita revista... Olha, se eu fosse dono de um grupo editorial de revistas ligadas à televisão, eu tentaria descobrir quem é o Dioguinho e contratá-lo, ia com toda a certeza. Ele tem se não é jornalista, tem bases, e tem muito sentido de oportunidade, é ao segundo, eu contratava este tipo. Não, e amanhã já vai estar tudo a dizer, o Flávio a passar as mãos no pelo, ao Dioguinho, a tentar que o Dioguinho o leve para trabalhar com ele e tal. Nada disso, estou a tentar ser o mais justo possível. E isto é verdade, há coisas que aparecem lá primeiro e depois se vêm a verificar mais tarde. Eu não sei até que ponto é que ele não foi das primeiras pessoas a dizer que ele está na Ferraria para a SIC. Eu às vezes penso, se ele não estará no meio de nós, ou se não tem gente no meio de nós, não é? Eu acho que foi das primeiras pessoas a dizer que Dioguinho, que estás no céu, santificado seja o teu nome. É verdade, porque é quase uma reza, porque ele está, é omnipresente. Ora bem, vamos aqui lançar uma série de nomes de pessoas com quem tu viverias, aceitarias viver numa casa, num reality show, e outras com que não aceitarias. Portanto, vou lançar aqui uma música para deixar aqui alguma tensão no ar. Sentes-te com alguma pressão? Estou a arrepiar, poças. Espero... Isto faz-me lembrar quando estava à espera do direto, sentados no sofá, porque nós tínhamos uns auscultadores e esperávamos sempre de ouvir a Teresa. Olá, meninos! Olha, fez fogo. Oh, olha, por falar. É verdade. E por falar em Teresa, vamos precisamente começar com a Teresa Guilherme. Viverias, obviamente que sabemos que a Teresa Guilherme dentro de uma casa seria improvável, mas viverias dentro de uma casa com a Teresa Guilherme ou não, sabendo que, e eu sei isso e as pessoas que te acompanham também, que tu tens um enorme carinho e ficaste com um enorme carinho pela Teresa Guilherme? Tenho, nós somos amigos do nosso star system, deste meio das celebridades. Eu tenho muito poucos amigos que frequentem a minha casa e que eu frequento, e a Teresa, eu tenho o privilégio de frequentar a casa da Teresa frequentar a minha, e o privilégio dela permitir que eu seja seu amigo, e viveria com a Teresa, até porque nós temos uma forma, sabes que o maior elogio que já me fizeram, tentaram arrasar-me no meio de uma discussão, mas o maior elogio que já me fizeram foi: tu não vales nada, és uma mistura de Filipe Lafeira com a Teresa Guilherme. Ela sabe disso, que eu já lhe disse. E isto porquê? Porque eles têm fama de ter mau feitio. Não, eles gostam de tudo certinho, tudo direitinho, e eu também sou um bocadinho assim. Olha, vou-te fazer uma pergunta mais vincada, já sabes, volto a dizer, só respondes ao que tu quiseres. Gostarias de voltar a ver a Teresa Guilherme na TV e na televisão? Eu gostaria de voltar a ver a Teresa Guilherme na televisão. Não na TV? Em qualquer canal. E achas provável ou não? Mas claro que sim. As pessoas que estão atentas à televisão e que fazem televisão, eu não percebo nada de televisão, sim. Mas acho que quem percebe televisão já percebeu que a Teresa faz falta. E está à espera que a Teresa queira voltar? Achas isso? A Teresa quer voltar, a Teresa é uma pessoa que tem contas para pagar e que por isso precisa de trabalhar, e por isso não tem estado parada, está dedicada aos seus projetos digitais, que funcionam muito bem, caso da casamenteira, por exemplo, e obviamente que precisa de trabalhar e está no mercado, e Deus queira que, Deus não, um diretor qualquer que desperte e que a vá buscar muito rápido. Eu também espero que sim, porque eu adoro a Teresa Guilherme e adoro o trabalho dela, acho que é impossível não gostar. Flávio, quando quiseres mais água, diz que há ali mais água, atenção. Ora bem, Flávio, mais esta uma... Esta musiquinha está-me a pôr a suar das mãos. É, ainda bem, esse objetivo. Aumenta bem. Aumenta um bocadinho. Geralmente as pessoas pedem para baixar, depois ao contrário. Tu gostas mesmo dos nervos. Para dar mais um ênfase. Olha, Flávio, com Manuel Luís Goxa, sentirias-te capaz de viver? Não. Então? Não. Não, porque eu iria querer. Outro dia foi lá uma corrida na nossa sala, porque fiquei sem bateria. Porque eu queria experimentar um dos casacos dele. Aquele do azul, dos... parece azulejo português. E ele não me queria emprestar o casaco, que andámos lá a correr atrás de um outro, não. Seria muito giro dividir uma casa com o Manel, porque o Manel é dos homens mais inteligentes que estão em televisão. Aliás, eu vou dizer isto assumindo todas as responsabilidades. Manuel Luís Goxa, o teu carregador não dá no meu telefone. Não dá? Manuel Luís Goxa e Ricardo Araújo Pereira são dos homens mais inteligentes na televisão portuguesa. Eu, o Ricardo Araújo. Eu viveria com o Manel, até porque está fechado com o Manel, seria beber de uma cultura. E amanhã vai toda a gente dizer que eu estive aqui na rádio, Quinta do Conde, a lamber as botas ao Manel. Mas olha, viver, eu ia dizer lamber o Manel, viver, uma, viver com o Manel seria ter a oportunidade de beber de uma cultura que, assim, incrível. É incrível. Agora, a nível de roupa, nós íamos chatear porque íamos querer vestir as coisas um do outro. Olha, com Luís Borges, o estilista. Luís Borges, o estilista? Sim. Quem é o Luís Borges, o estilista? Luís Borges, o estilista? Como não? O homem que fez... Não, o fashion advisor, o stylist. Estilista, enganei-me. Desculpa. Não. Era stylist. Stylist, sim. Stylist. Faz toda uma diferença, faz, não é? Faz toda uma diferença. Tens toda a razão, desculpa. Não, ser stylist é meio caminho andado para ser criador de moda, porque é preciso ter mas bom uma gosto, coisa não é? É a outra, sim. Se eu viveria com o Luís Borges... É pá, viveria sobretudo porque tem uma curiosidade. Nós nunca fomos amigos... Mas falávamos cordialmente e a partir da altura ele deixou de falar comigo. Não que me incomode, até porque é aquilo que te dizia no início desta conversa, os meus amigos são os mesmos há muitos anos, mas a partir da altura ele deixou de me falar e começou a fazer, sem eu ter contratado, começou a fazer um marketing menos positivo sobre mim. Eu até hoje nunca percebi porquê. Até posso ter alguma uma ideia mínima, mas tenho essa curiosidade. Mas também é só uma curiosidade. O Luís Borges, o Luís se não Borges. For esclarecido, não me importa. Claro que sim. O Luís Borges, eu lido com ele semanalmente no, na Tocado Não É Estranho, onde acompanha a Maria Cerqueira Gomes, o Flávio... Oh, Flávio, desculpa. O Flávio também, mas o Luís Borges é de uma boa disposição, incrível. Ele tem sempre uma piada para lançar. É muito engraçado, é uma pessoa muito engraçada. Mas é daquelas pessoas que deixou de falar comigo quando nos cruzávamos. Eu nunca percebi muito bem porquê, até acho que talvez saiba porquê, vou dizê-lo. Hoje digo que. Mas estás mesmo à vontade para falar. O Luís viveu durante muitos anos, aliás, foi casado com uma pessoa conhecida, não é? E a dada altura do casamento deles, da união deles, eles começaram a expor muito a sua vida privada. E eu, enquanto comentador de sociedade, cheguei a preferir às vezes a minha opinião sobre notícias. Ou vão adotar, ou já adotaram, ou estão a pensar a adotar novamente. E eu disse que há uma expressão brasileira. Aqui há censura ou posso dizer tudo? Podes dizer para, tudo. Palavrões e tudo. Tudo. Há uma expressão brasileira que diz quem atira cocô contra o ventilador corre um grave risco. Que é o quê? Voltar para cima. Depois. E eu na altura usei exatamente esta expressão. Eu disse, eles expõem tanto a vida privada sem necessidade. Eles falam tanto sobre a vida privada sem necessidade. Isto não vai correr bem. E na altura, que era o Eduardo chegou a ligar-me a dizer ah, eras meu amigo e foste dizer isto e tal, tal, tal, tal. A prova de que eu, afinal, tinha alguma razão é que a relação eles deles acabou por terminar. Olha, uma pergunta mais difícil. Viverias na mesma casa num reality show que Cláudio Ramos? Viveria. Fogo. Sabes, olha, eu vou... O Cláudio evita falar sobre mim e faz muito bem. Eu no lugar dele faria a mesma coisa, porque eu fui, a partir de dada altura, fui muito mauzinho com o Cláudio. Sabes que o Cláudio, por muito que diga que não me conhece e que nunca privou comigo, é mentira. E eu conheço o Cláudio desde o início do Cláudio, desde os primórdios do Cláudio em televisão. Eu na altura trabalhava numa revista que se chama Nova Gente. E nós tínhamos uma boa relação. A dada altura... O Cláudio, eu vivia na Rua Poiais de São Bento, número 87, primeiro esquerdo, e o Zé Maria, participante do Big Brother, vivia na Rua Poiais de São Bento, 87, primeiro direito. Eu estava de férias no estrangeiro, e mal a terra em Portugal, tem centenas de chamadas telefónicas, tentativas de chamada, de jornalistas para saber o que é que tinha acontecido ao Zé Maria, porque o Zé Maria tinha-se tentado tirar da Ponte 25 de Abril. Eu desconhecia a situação. Depois interem-me do que é que se estava a passar, e nessa altura eu trabalhava numa revista que é a Flash, era a Flash, já acabou. E todos os fotógrafos vão para a porta desta morada para tentar apanhar o Zé Maria, porque ele tentou saltar da Ponte 25 de Abril, foi levado para o hospital, depois foi encaminhado para casa, então foi toda a imprensa para a porta do Zé. O Zé tem um surto, novamente, e sai de casa com dois gatos na mão. As pessoas mais velhas certamente lembrar-se-ão desta situação, sai de casa nu, só com uma toalha amarela à volta da cintura e com dois gatos bebés na mão, a gritar, são bombas, são bombas. O fotógrafo que estava à porta da casa do Zé, na altura, era o Fernando Paulo, fotógrafo da Flash, onde eu, por coincidência, trabalhava. Aquilo faz capa na Flash, e o Cláudio Ramos, na altura, no programa da SIC 10 Horas, comenta, faz a seguinte afirmação: isto é mentira, o Zé Maria está a tentar fazer tudo por tudo para ser novamente falado, isto é combinado com o Flávio, que é amigo dele, é vizinho dele, foi agente dele e trabalha na Flash. Realmente é muita coincidência. A revista onde eu trabalho apanha o Zé Maria a sair de casa naquele estado. Pá, mas eu acho que foram acusações muito graves. Primeiro, o Cláudio conhecia-me lindamente e tinha toda a liberdade para me ligar a perguntar se aquilo era combinado ou não. Em segundo lugar, só uma pessoa mais doente que o Zé Maria, na altura, que estava doente, é que sequer equaciona que aquilo é combinado com alguém, só para ser falado. Porque não se, falaria-se muito mal. E na altura eu tinha 20 e poucos anos, fiquei muito chateado, quis matar o Cláudio, chamei-o de tudo e mais alguma coisa. Egos, não é? Esse jovem, egos. Eu tenho, faço, escrevo o manual VIP, o manual para alpinistas sociais, e relato e falo sobre o Cláudio, e chego ao cúmulo de falar sobre coisas que eram nossas e que não havia necessidade de ter exposto. Ah, mas lá está, estava chateado. E depois houve ali dois ou três amiguinhos. Mas também o Cláudio, olha, não, nós não nos falamos, mas eu digo isso muita vez. Era das pessoas mais trabalhadoras. O Cláudio Ramos? Sim. Veio do Alentejo, tinha os seus propósitos, os seus objetivos, sabia aquilo que queria a nível profissional, trilhou e saiu-me da frente e conseguiu. Mas isto para te dizer que depois houve ali um ou dois amiguitos que na altura trabalhavam com ele e vinham ter comigo e diziam: sabes que o Cláudio disse isto de ti? E eu: ah, é? Então diz-lhe isto, isto, isto. E depois iam ter com ele e certamente diziam-lhe, e ainda empolgavam mais a coisa e acrescentavam uns pontos. Verdade, há 14 ou 15 anos que nós não nos falamos, não lhe desejo mal nenhum. Respondendo à tua pergunta, viverias com o Cláudio Ramos numa casa dos segredos do Big Brother? Viveria. Porquê? Porque já nos cruzámos. Já estivemos juntos num jantar num clube que existia, que era o Blues Café, há uns anos. Não nos falávamos há muito tempo e o Cláudio chegou, cumprimentou toda a gente, esticou uma mão, eu também o cumprimentei. Somos duas pessoas educadas, seguimos caminhos diferentes, mas não lhe desejo mal. Não lhe desejo mal. Ora bem, recentemente falou-se de Leandro, não é? Falou-se Sim. de Leandro. Viverias numa casa com Leandro? O cantor. Viveria, pois. O Leandro é pai do filho de uma miúda porque eu tenho algum carinho. O Leandro é uma pessoa que nós nunca frequentámos a casa um do outro, mas é uma pessoa que sempre me tratou muito bem, a quem eu sempre tratei sempre muito bem. Às vezes se organiza um ou outro evento, o Leandro faz-me o favor de aceder ao meu convite e de marcar presença. E claro, viveria, nada contra. Olha, viverias na mesma casa no reality show que o Serginho? Mas olha, esta pergunta do Leandro traz água no bico. Porque... Não, porque eu estava aqui a ver notícias onde o teu nome aparece e vi Leandro. E foi um nome que eu achei que faria sentido lançar, porque está mais ou menos na ordem do dia. Não, mas se é alguma notícia que me envolve a mim, não, o Leandro, não é nada de negativo, porque eu não... Não, está a partir de... O vosso nome nem estará em conjunto com a mesma notícia. Vi só o nome... Olha, se aconteceu alguma coisa... Não, não me parece. Ainda não soube. Não. Viverias na mesma casa no reality show que Serginho? Ui, viveria, mas olha, todos os outros concorrentes desistiam ao fim das primeiras horas e ia ser um forrobadó, porque nós damos-nos muito bem, mas quando nos damos mal, damos-nos mal, porque temos, olha, porque somos muito frontais, porque somos dois grandes malucos, mas olha, pelo menos quem lida connosco sabe sempre com aquilo que pode contar. Boa resposta. Ora bem, isto leva-nos à pessoa com que estou mais curioso, que é: viverias na mesma casa no reality show que... José Castelo Branco. Olha, tu sabes que eu fui convidado para entrar, depois dessa zanga com o Zé, eu fui convidado para entrar nesse programa. Onde tu comentaste e falaste, neste caso, caso dos segredos, luta pelo poder, não é? Sim. E depois daquela discussão e daquela zanga toda, eu fui convidado para entrar. E eu não aceitei. Porquê? Porque, como é que eu tenho de explicar? Aquilo foi num contexto, o Zé na altura estava nesse programa, o Zé se não tiver audiência, é das pessoas mais divertidas que há e é das melhores pessoas. O Zé, se tiver plateia, ele transforma-se, ficciona, diz coisas que não são verdade... Mas que ele próprio acredita nelas? Mas que ele acredita nelas e que não me incomodam nada. Sim. Enquanto não me afetar, não me incomoda. A verdade é que se tu queres que te diga se me arrependo daquilo que disse ao Zé, arrependo. Eu não disse uma mentira, mas arrependo-me. E porquê? Porque ninguém tem o direito de humilhar ninguém, muito menos em televisão. Eu, se acho que tu estás mal, que tu falhaste, e eu acho que o Zé falhou com um amigo comum, que na altura era diretor de um hotel, blá, blá, blá, acho que falhou. Aliás, tenho a certeza redonda que falhou, mas não era o sítio para fazer aquilo. Mas lá está, o Zé provocou, depois eu provoquei, depois o Zé não se deixou ficar, e eu também não me calei, mas já falámos depois disso. O Zé já colaborou na minha nova rubrica, Na Tarde é Sua, o programa da Fátima Lopes, na TVI, com esta história da candidatura. Eu liguei para o Zé para Nova Iorque e o Zé ajudou-me, eu sou grato. Eu já pedi desculpa ao Zé, não daquilo que lhe disse, mas do sítio onde disse e da forma como disse, porque, pá, tu não gostas de alguém, tu ignoras. Tu achas que alguém falhou, tu chamas à parte. Tu não tens nunca, ninguém tem o direito de, perante colegas, perante uma audiência, humilhar. Porque se eu te quiser repreender, eu chamo-te à parte, à sala do lado. Quando eu te repreendo à frente de gente, o meu objetivo é mais do que te repreender, é humilhar-te. E eu acho que foi isso que fiz ao Zé, e já lhe pedi desculpa e já está sanado. Viveria, e votos a Castelo Branco. E portanto viverias com ele, não é? Viveria. Olha, tu és uma pessoa de pedir muito desculpas. Sou. Eu tenho duas coisas que eu acho que são... eu tenho um defeito enorme, que é eu perdoo com muita facilidade. Eu acho que isso é um defeito, porque eu às vezes gostava de não me esquecer daquilo que já me fizeram. Eu se me chatear contigo agora, eu digo tudo mais alguma coisa, e digo que te vou matar, e que te vou fazer isto, aquilo, aquilo. Amanhã cruzo-me contigo e é como se nada tivesse acontecido. E eu gostava de às vezes não me esquecer com tanta facilidade do mal que já me fizeram. Depois tenho duas coisas que eu acho que são muito boas. É, eu peço desculpa com facilidade e agradeço também com a mesma facilidade. E as pessoas a quem eu sou grato, e se nos estiverem a ouvir, sabem quem isso. São e sabem que é verdade aquilo que estou a dizer. Flávio, para terminarmos este jogo, com que pessoa, a primeira que vem à cabeça, é que tu recusarias viver na mesma casa num reality show? Com que pessoa é que tu dirias, eu não entro nesta casa com esta pessoa? O Serginho. Iria ser... As pessoas iam rir-se muito connosco. Aliás, tu já nos assististe, sim, não é? Sim, sim. Mas não era nesse sentido que eu não queria. Ou seja, eu queria alguém que tu dissesse. Porque detesto e porque odeio. Porque a coisa não ia mesmo correr bem. Porque não... Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que deteste e a quem... ou seja, não há ninguém... Eu não canalizo a energia dessa forma. Não há ninguém... pessoas com quem eu não falo, duas, no máximo. E não há ninguém que, com quem eu desperdice energia no sentido de não quero jantar, não quero estar, não quero privar, não, não existe. E juro-te por tudo, não existe alguém. Se tu me dissesses agora, olha, vai entrar aí não sei quem, não me incomodava. Mesmo alguém com quem eu não falo, eu afastava-me um bocadinho para partilhar o micro, não me incomoda, não há ninguém que me leve a esse extremo. Olha, lembras-te da pergunta que tu deixaste a alguém que veio aqui ao meu programa e que tu quiseste fazer uma pergunta a essa pessoa? Lembras-te dessa história, dessa conversa? Lembras-te disso? Lembro-me que perguntei a idade deixaste do nosso, uma pergunta... nosso colega Bruno Catano. Exatamente, o Bruno deixou-te uma mensagem. Se é a idade, vou fazer 35. Não era isso. Tens menos um que a Maria Cerqueira Gomes. A Maria tem 36. Mentira, é? Vou fazer 42 depois da manhã. Vais fazer 42. 42. Mas estou bem conservado, diz lá. Eu acertei, eu acreditava nos 35. Oh, pronto, mas disseste tu que és um querido. Olha, o grande Bruno diz, para quando uma sociedade comigo, o Bruno Caetano, jornalista de Você na TV, grande repórter, e ele deixou esta pergunta, para quando uma sociedade comigo de uma verdadeira casa de petiscos nos Açores? É a pergunta do grande Bruno. Olha, uma casa de petiscos nos Açores não funcionaria porque... pedindo a maior das desculpas a toda a gente, mas onde se come melhor no nosso país é no Norte, no Alentejo e nos Açores. E por isso casas de petiscos neste sítio, em qualquer um destes três sítios, teria que ser uma muito boa casa de petiscos. Agora, se ele me desafiar para ser chefe de cozinha num restaurante com petiscos açorianos aqui em Lisboa, vamos a isso. Tá-se-me. A sério, sabes que eu tenho muito a vontade de... poder desenvolver um projeto ligado à gastronomia açoriana, que é riquíssima, aqui em Lisboa. Flávio, temos muitos comentários no Facebook, eu queria ler aqui muitos rápidos para não deixarmos ninguém sem resposta. Eu acho que seria importante hoje termos essa preocupação, como aliás de resto tenho também sempre. Vou tentar aqui pegar no último que li, que foi... ora bem, deixa-me dar-me só aqui um segundinho. Que foi, não sei bem onde. Portanto, a Albertina já lemos este. Ora bem, vamos lá. Temos o comentário da Isabel Prazeres. Que diz... É um prazer, Isabel. É um prazer para a Isabel. Prazeres, meu drado Flávio, és lindo. Tal como tu és como eu, o que tem a dizer diz na cara. Diz a Isabel. Podemos fazer aqui um acordo e eu passar a vir aqui uma vez por semana? Epá. Tu sabes que eu saio daqui... Mas tu estás a gostar disto. Eu saio daqui com o ego assim insufladíssimo. Mas tu estás a gostar disto. Olha, não para é ninguém que diga mal de mim. Não há, juro-te, estou a ser muito genuíno. Pensa aí alguém baixo da secretária a filtrar os comentários. Não. Olha, deixa-me só ver o que é que está para aqui também. Não vi, eu acho que este é o melhor comentário até agora. Não vi a minha novela da TVI para ver o direto. Diz a Maria Emília Creio. Isto é incrível. Tu queres ver que nós ver hoje, fazemos mais audiência que a TVI. Espetacular. Olha, a Sofia Diogo Cardoso diz beijinho Flávio. Beijinho grande, Sofia. O Dioguinho já lemos. Sabes quem é a Sofia Diogo Cardoso? Nossa colega da TVI. Sofia Diogo Cardoso. Informação. Não é? Ou estarei a confundir? O nome pelo menos é igual. Não é a Sofia Diogo Cardoso. É esta senhora trabalha no Luxemburgo. Oh, já, olha, adoro o Luxemburgo. Sabes que eu estive que estamos a ser ouvidos no Luxemburgo. Sabes que eu estive no Luxemburgo a apresentar a Miss Queen no Luxemburgo e fui tão bem tratado, mas tão bem tratado. E tenho muita vontade. Tu consegues lidar bem com esta história de ser figura pública e de não poderes andar na rua? Para mim não há ser figura pública. Para mim há tu teres uma profissão, teres o privilégio e a sorte de te terem dado a oportunidade de provares que tens um talento. E de trabalhares numa janela aberta ao mundo e que te dá esta exposição. De resto, sou igualinho. Olha, eu vim para aqui de calções. É verdade, confio. Custaram 5,90€ nos saldos da Zara. Esta t-shirt comprei no mesmo sítio onde tu compraste a tua. Até porque é parecida à gola. É curioso. É o mesmo modelo. Para ser mais barato, eles fazem o mesmo modelo, só mudam o tecido. E eu frequento os mesmos sítios e eu paro e tento dar atenção a toda a gente. E nas as minhas redes sociais, ao contrário de muitas figuras públicas, eu não tenho as redes sociais para servir os meus propósitos. As minhas redes sociais são a minha comunidade. Eu criei ali a minha comunidade, quer no Instagram, quer no Facebook, e eu respondo a quase toda a gente. Quase toda a gente. Tu tens quase 100 mil seguidores no Instagram. No Facebook já passaste. Não, tu tens mais de 100 mil seguidores, tanto numa como noutra. E eu tento responder a quase toda a gente. Olha, és muito abordado na rua, as pessoas abordam-te muito na rua? Abordam. Fotos? Já. Abordam para me dizer, olha, podes-me aqui coçar as costas? Não, estou a brincar, não. Abordam-se. E já te insultaram na rua? Não. Aliás, a situação menos simpática que me aconteceu até hoje foi este ano, a descer à Avenida da Liberdade, a desfilar pela Marcha da Baixa, um beijo para todos os bairros, em especial para a Marcha da Baixa. Eu fui cumprimentar umas pessoas que estavam sentadas e há um senhor que me diz assim, não gosto de ti. E eu continuei a marchar e disse, boa, e marchei, e eu dei a volta à avenida e pensei, não gosta de mim, tenho que lá ir falar com o homem outra vez, e fui ao pé dele, oh senhor, não seja assim, mas não gosta de mim, mas não me conhece, e ele, pronto, está bem, mas olha, não se pode gostar de toda a gente, e a mulher dele diz-me assim, está calado, olha, não te chateis, ele não gosta de ti, mas eu gosto muito, gosto pelos dois. Compensou. E ela é como o Salvador Sobral, ama pelos dois. Gosta pelos dois. Olha, já agora, se este senhor nos estiver a ouvir, um abraço para ele. Um abraço para ele, espero que sim. Sara Maria de Abreu, boa noite, beijos. E diz, tem toda a razão, a Teresa Guilherme faz muita falta. Abreijos, Sara. O Mesut, não sei de onde nos vê, de onde nos ouve, mas diz olá, boa noite. Um abraço também para o Mesut. Temos ainda a Karina, que tem o mesmo apelido do Mesut, portanto deve ser aqui um casal. Diz boa noite a todos, boa noite também boa para noite. A Karina. E a Judite, não é de Sousa, é Portela, diz boa noite Flávio, sou uma grande admiradora Judite sua. Judite Portela, que segue as minhas redes sociais. E vê-se que sim, porque e ela se não me engano, é das minhas fãs número 1. Sabes que agora o Facebook mostra-te lá elege semanalmente as fãs número 1, que são as pessoas que mais interagem. Eu estou a pensar um dia destes, organizar um almoço com as minhas fãs número 1. Olha, isso era espetáculo, isso era muito bom, era uma grande ideia. Grande Flávio, dizendo ao Mesute, e a Sara Maria de Abreu, mas que grande entrevista, parabéns RQC. Eu acho que esta entrevista está na lista das melhores que já aqui aconteceu. O Flávio na Quinta do Conde é muito bom, também é verdade. Já tinhas vindo à Quinta do Conde? Já, nem te digo fazer o quê, mas já tinha. Opa. Que fazer. É que agora deixas isso no ar. Agora as pessoas vão fazer. Vou equacionar tudo o que já quiserem. Sim, não. Há uns armazéns. Há aqui os restaurantes muito bons, pode ser isso. E há uns armazéns que são os armazéns Lina Vaz. Passa. Opa, desculpa lá. Estas marcas têm todas. Têm todas que pagar hoje. Vir aqui. Têm que. Os comerciais aqui da rádio, aqui tudo quanto, têm que contactar estas marcas. Tem todas. Que ser. Mas há uns armazéns de decoração aqui perto. Beijinho Lina, já agora. E onde eu vou lá com alguma assiduidade. Diogo Machado é também locutor aqui na nossa rádio. Boa noite, Filipe. E ao teu convidado, Flávio Furtado. Ainda não tive a oportunidade de ouvir, portanto, começou a ouvir agora. Muito sucesso. Abraço aos dois. Diogo, juntaste a tempo de, claramente, aqui poderes ouvir esta grande entrevista. Fátima Gouveia, minha mãe. Manda lá um beijinho para a minha mãe. Especial para ela. Oh, Fátima. Minha mãe gosta muito de ti. Deus lhe dê muita saúde por ter feito um filho assim. E muita paciência para o aturar. Não, estou a brincar. É bom miúdo. É bom miúdo e vai longe. Olha, a minha mãe diz, Flávio, também podias contar comigo. Eu acredito que, eu não sei de onde é que surgiu este comentário, mas eu acho que tem a ver com aquele restaurante que estavas a falar. Acho que pode ter, minha mãe cozinha muito bem. Queres ver que vamos fazer aqui uma sociedade anónima? Olha, e ser. Vamos abrir um restaurante? A minha mãe cozinha muito bem. Tu ainda não comeste bolo da minha mãe lá, perdido? Pá, se isso é um não convite, não. Eu ainda não jantei. Não, então, mas a porta da minha casa está mais que aberta para ti, olha agora. Tu és de onde? Que seria? Sou aqui ao lado. Ah, pronto. Pô, então, podemos ir lá quando isto acabar. Um dia destes vou lá comer. E a minha mãe gosta muito de ti, portanto já enviaste um beijinho para ela e fizeste muito bem. Isabel Ramos, estou a adorar a vossa conversa, não é uma entrevista, é claramente uma conversa, isto nota-se. E também não liguei grande coisa à novela, diz a Isabel Ramos. Um grande beijinho para a Isabel. Amanhã somos despedidos, estamos a tirar a audiência. Estamos a tirar a audiência. Beijinho grande ao Flávio Furtado, gosto muito dele, diz a Luísa Nunes. Beijo, a Albertina, Luísa. Diz o mesmo, gosto muito de ti, Flávio, beijinhos desde Espanha. Albertina está em Espanha. Albertina Ramos, não é? Ah, Albertina Ramos. É outra. Beijos. A Madalena Silva diz um beijinho ao Filipe, portanto, este é para mim. Mas eu acredito que a Madalena também gosta muito do Flávio. Tenho certeza, até porque eu sei quem é esta senhora, esta Madalena. Um grande beijinho para ela. De Viva da Terceira, diz a Sandra. Sandra, pois está toirada hoje. Olha, tens agora um comentário do João Casaca que pega naquilo que tu estavas a dizer, que era que ninguém falava mal, não é? Desde lá, João. E ele diz, camarada de luta. É assim que ele nos costuma cumprimentar a todos. Porque ele era política e, portanto, cumprimenta toda a gente como camarada. O padrão da camisa é interessantíssimo. Não é? Já que ninguém disse mal, digo eu. Então não parece, não parece uma daquelas fardas de resort aí no... Olha, mas não é nada um mau comentário. Se for o único não. Mal de hoje, acho que não é nada mau. Para terminar, todos aqueles que enviaram até agora, Sandra Cristina Ferreira Brito, nome grande este. Olá, Flávio Furtado. Olá. É só. Ah, pronto. E para terminar, a Cristina Pinto acabou de deixar um... Fátima, pois estás só lume. Portanto, não percebi. Pois estás só lume, ou seja, é para começarem já a cozinhar. Ah, pois estás só lume, está bem. É para começarem já a cozinhar. E para terminar, a Sandra diz que estou no Canadá. Portanto, tens pessoas também no Canadá. Beijinhos para o Canadá. Flávio, o tempo já passou. Foi muito rápido. Já passou. Queria só, antes de terminarmos, falarmos sobre esta questão das receitas, que é uma paixão que tu tens, e de explicar às pessoas que há um sítio onde podem aceder às tuas receitas. Isto é importantíssimo. Posso fazer publicidade? Claro que então deves. www.amodadoflavio.pt. Sem acentos, sem nada. Sem acentos, sem nada. amodadoflavio.pt. Eu estive a ver o teu site, já conhecia, mas hoje estive a ver com mais atenção e posso dizer-te que está muito bem conseguido. Tu sabes que o meu site está há um ano e meio, em primeiro lugar nos blogs de Portugal. A sério? No segmento culinário. Não, e está muito bem conseguido. Estou à frente da Bimbi. Sou o Bimbo. E está muito bem conseguido porque tu para já é muito giro estar a navegar por lá. Eu tenho receitas que faço, mas tenho muita receita que partilho, receitas que me enviam. Há muita gente, acaba por ser ali uma plataforma onde as pessoas retiram, mas também contribuem. Portanto, passem no amodadoflavio.pt para verem então as receitas do nosso amigo Flávio. Flávio, chegou ao fim esta conversa, são 23 pronto. Horas e 2. Eu ficava aqui à conversa contigo e isto, às vezes nós dizemos isto para ficar bem, não é? Eu para tenho deixar... o relógio atrasado. Tens o teu atrasado, mas olha que já passa das 23. Às vezes eu digo isto para ficar bem, não vou dizer a quem é que já disse isto para ficar eu bem. Eu disse isso ao próximo. Mas digo-te uma coisa, Flávio, eu adorei esta entrevista, passou muito, muito, muito a correr. E o que eu... gostei mais desta entrevista foi o facto de teres falado de tudo, sem qualquer medo, sem qualquer problema, e eu acho que se fez aqui uma interação muito boa com as pessoas lá em casa, portanto, foi espetacular. Tu gostaste de estar aqui? Sentiste a Fátima Lopes? Não, eu senti-me... Porque eu senti-me no Conta-me porquê, como Fátima? És. Conta-me como que és, ao sábado. Okay. Não percebi o porquê da Fátima Lopes. Também adoro a Fátima Lopes, também gostas dela? Gosto muito. Gostas muito dela. Olha, Flávio, chegou ao fim esta nossa entrevista. Eu queria agradecer a todas as pessoas que deixaram comentários. Eu acho que foi a emissão que fiz até hoje com mais comentários e adorei imenso fazer o programa de hoje, que passou a correr, infelizmente. Sabes o que é que eu vou ter para a semana aqui? Quem? À partida é a última entrevista da primeira temporada do Rédea Solta. Manuel Luís Gosto. Não, isso era um sonho. Quem sabe? Maria Cerqueira Gomes. Quem sabe, também seria um sonho. Não, tu vias o Love on Top, conheces minimamente, sabes? Havia um concorrente, houve um concorrente aqui da Quinta do Conde, que era o Nuno Silva. Ui, lá está, eu sou tipo a Dori, dou a volta ao aquário e não me lembro do nome. Vou mostrar aqui rapidamente no ecrã. Mostrares... O Nuno Silva, as pessoas aqui da Quinta do Conto sabem perfeitamente quem é. O Nuno é uma das pessoas aqui da nossa terra que participou num reality show. Ah, sei, pois, ou por um nariz. Ou por um nariz, tem fez, um... Fez uma rinoplastia esse um ano sabia, passado. Não sabia, não sabia. Tem um filho lindíssimo com a Cíntia que também participou na... Eu já posso parar com a música da atenção. Não, é? Saiu logo 5 de cima. Olha, o Nuno tem um filho lindíssimo e uma esposa claro, sim, lindíssima e tem de agora também mais um bebê a caminho, mais um filho a caminho e vai estar aqui no meu programa na próxima semana para me falar desta aventura também de estar fechado numa casa. E dá-lhe um recado. Num homem como eu até se compreendia aquelas tatuagens todas, mas ele é um rapaz tão bonito, para quê ter tatuagem? Não o faças mais. Vou deixar essa pergunta. Não o faças mais. Está aqui fotos da operação do nariz, não sabia desta. Depois fiz uma rinoplastia e talvez há um ano e meio. Olha, sabes o que é engraçado? Quando tu quiseres saber alguma coisa, tu fala comigo, contigo. Rapaz. Não, já. Eu sei tudo. E está aqui, é verdade. Sabes que a relação que eu tenho com o Nuno é engraçada, porque eu conheci o Nuno na escola, eu andei com o Nuno na mesma turma e portanto foi engraçado porque depois mais tarde, quando entro na TV para fazer a gestão das redes sociais, um dos meus primeiros desafios nas redes sociais foi gerir as redes sociais do Love on Top, da edição precisamente. Tu terias entrado no Love on Top? Se eu teria. Estás-me a perguntar ou estás é a. É a altura que dizes até amanhã. Não entraria. Não, não, talvez uma casa de inscritos até sim, no Love on Top não acho. Não. Pronto. Olha, mas digo uma coisa: vai ser uma grande entrevista. Estás convidado se quiseres, envias a tua pergunta também para o Nuno responder. E portanto é a próxima entrevista já do Rédea Solta. Já perguntei se ele vai continuar a fazer tatuagens. Ok, pode ser essa. Pode ser, essa é uma boa pergunta. Pergunta do Flávio Furtado. Olha, Flávio, vamos começar a iniciar aqui um jogo no Rédea Solta, que é a pessoa quando vem aqui, quando é entrevistada aqui, deixa a referência de alguém que gostaria de ver aqui entrevistada. Pronto. O que é que tu gostarias de ver aqui entrevistado? Achas que seria possível trazer aqui e entrevistar aqui? Olha, eu gostava muito de trazer o Paulo Batista. Sim. O Alfaiate. Em breve, espero-se que seja possível. Quem é que eu gostaria mais de trazer aqui? Posso dizer pessoas que eu gostava muito de entrevistar? Pessoas, pode ser, pessoas que tu gostavas muito de entrevistar. E que achas que daria uma boa entrevista? Eu gostava de ter um programa aqui na Rádio Quinta do Conde. Chefe da rádio, está a ouvir? Não, mas eu gostava de ter... Sabes que eu fiz durante muitos anos rádio? Eu fiz um programa que se chamava Cantando Portugal. Eu sei... Fazes-me um quiz com música portuguesa e eu sei tudo. Eu sou muito... Por mim, nas rádios, não me passaria nunca música estrangeira. Nos programas de televisão eu nunca deixaria imitar temas estrangeiros, porque eu acho que São Mateus primeiro os seus e eu sou muito a favor daquilo que é nosso. E eu gostaria de ter um programa para entrevistar pessoas que, se fossem televisão, o nome poderia ser, por exemplo, Quem Te Viu e Quem Te Vê. Porque, espetáculo, já pensaste nisto? Já pensado. Porque há muita gente que está esquecida e que fizeram muito pelo nosso país e que eu tenho muita curiosidade de saber onde é que estão. Por exemplo, eu sei onde é que está, mas não vou dizer, lance daqui o rap. ai, esqueci-me do nome dela, meu Deus. Tonisha. Ok. Sabes quem é a Tonisha? Tu não sei, a senhora do Alta Serra. Pois, e eu gostava muito... Sei. Sabes que eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. Pessoas que tenham história para me contar e que me passem ensinamento. Olha, o chefe da rádio estava a ouvir. Já respondeu? Estava a escutar, não, está a ouvir. Xisa. E aliás, eu acho que não vais poder escapar disto. Ele diz, a proposta está aceita. Pronto. Portanto, é só combinar. A tua mãe dá a comida? Dá. E vais adorar a minha mãe, que sim, muito bem. Eu levo-me, levamos o chefe da rádio e pronto. E portanto, em breve podemos ver o Flávio Furtado aqui na rádio daqui do canto. Olha, entretanto recebemos aqui só mais alguns comentários. Eu acho que faz sentido ler. Não gostaria de me ir embora deixando comentários por ler. Há aqui um que eu não consigo ao todo perceber. Muitos beijinhos do Luxemburgo. Outra senhora do Luxemburgo, gosto muito de ti, Flávio. A moda do Flávio, adoro. E já fiz coisas maravilhosas de lá, diz a Luísa Nunes. Beijinhos, Flávio, diz a Sandra. Virgínia Sousa, boa noite. E para terminar, é Eunice Modesto. Um grande beijinho para ela, porque eu sei quem é. Ótima entrevista, muitos parabéns. Entrou agora a Ana Paula Delgado, sabes quem é? Sei, claro. Nossa Senhora do Bar, nossa querida Ana Paula. Um beijinho para ela. Um grande beijinho para ela, que bom. E, olha, se fizéssemos mais meia hora, quem é que entraria outra aqui? Outra prova de que és boa pessoa. Pouca gente sabe o nome das senhoras que trabalham no bar da TV. Ah, não, mas ela... Isso, vou-te contar uma história engraçada com ela, tu vais adorar. Esta senhora guardava todos os dias... A maior parte das pessoas preocupa-se em saber o nome dos diretores. Claro, claro, e não sabe o nome destas, mas estas pessoas são muito queridas. E atenção, a Ana Paula, que nos está agora a ouvir, espero que esteja a ouvir isto, todos os dias me guardava um bolo de feijão quando eu era estagiário. Porque eu saía tarde por isso Cinebox, estás a ficar como eu, Ana Fadinha. E eu tive que pedir para parar porque eu quando saí do Cinebox, que eu fui estagiar no Cinebox, saía muito tarde e tinha que fazer a viagem para a Margem Sul e tinha sempre muita fome e a Ana Paula guardava-me religiosamente, isto é verdade, o bolinho de arroz, um bolinho de feijão todos os dias um bolo de feijão, ela guardava, portanto deixava, tirava da montra para me dar a mim. Portanto, um grande beijinho para ela e este gesto carinhoso vai marcar-me para sempre. Esta coisa simples de tu teres a atenção de saber que aquela pronto, pessoa... Pronto, eu amanhã quero dois bolinhos de feijão, se faz favor, guardados. Dois, que é para eu poder tomar o café da manhã com ele e assim comemos os dois. Flávio, foi um muito gosto obrigado. Enorme ter-te volto aqui. Eu agradeço... Não, eu, para mim, voltas sempre. Adorei ter-te aqui. Sinceramente, muito obrigado. Primeiro, pelo fair play. E depois porque nos proporcionaste aqui uma conversa excelente. Eu tenho a certeza que ainda se vai falar muito desta entrevista, mesmo depois de já ter acabado. Porque eu acho que... Pronto. Atenção, porque isto depois vai para muitas plataformas. Beijo para quem nos assiste e obrigado por me aturarem. Há 6 anitos, no mínimo. Há 6? Há 6. Nas redes sociais. Ah, nas redes sociais. Do Big Brother Vivo. Flávio, um grande abraço, muito obrigado por terem assistido a esta conversa. Para a semana, Nuno Silva estará aqui no Rédea Solta. Da minha parte é tudo, um forte abraço e até para a semana. Beijinhos. RQC.